sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro de não padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Jesus querido, fala-me hoje, sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está. Fronteiras FM, que toca seu coração, você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue na sintonia, mais músicas. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Estação 87, com Tony Oliveira. The heat is on the street, inside your head, on every beat. And the beat's alive, deep inside. The pressure's high, just to stay alive. 'Cause the heat is on. Woo! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, caught up in the action. I'm looking out for you. Tell me, can you feel it? Tell me, do you feel it? The heat is on. The heat is on. The heat is on. officer behind the doors. It's a wild ride. You can make or break. You can win or lose. That's a chance you take. When the heat's on you, and the heat is on. Estação 87 com Tony Oliveira. Ok, cidade, muito bom dia. Alô, Fronteiras, alô, meu Brasil, minha gente querida. Bom dia pra você que se liga na Fronteiras FM com o radinho ligado. Você também do Rádios Net, qualquer parte do nosso Brasil. Bom dia! É isso aí, muito bom dia, minha cidade, meu Brasil, minha gente querida. Eu sou Tony Oliveira e hoje é terça-feira, 1 de novembro de 2022. É isso aí, agora em Fronteiras, 8 horas e 44 minutinhos, começando agora o nosso programa, nosso Estação 87, programa que interage com você na comunicação de Tony Oliveira. O nosso programa começa agora e prometendo para você, como sempre, até 11h30, as melhores músicas, os melhores lançamentos, sucessos que estão bombando aí nas melhores rádios de todo o Brasil e dando ênfase também aos sucessos do passado, que marcaram época. Show de música agora no seu rádio. Muito bem, o apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente doutor Norberto Pereira. O nosso programa começa agora. Você confere também, acompanha comigo também, horóscopo do dia, previsão do tempo para Fronteiras, notícia, é o horóscopo do dia, notícia, resumo das novelas, a previsão do tempo e, lógico, não pode faltar a sua participação no programa. Aí você liga, enviando sua mensagem, o seu áudio para o nosso zap 8999398914, tá bom? Fique à vontade para participar do programa. É isso aí, então fique à vontade aí para participar do programa, enviando seu áudio, sua mensagem para o nosso zap 8999398914. O nosso programa começa agora, Estação 87 está no ar. É isso aí, então vai participando logo aí do programa, tá liberadíssimo o nosso zap 8999398914. Começando então o nosso programa desta terça-feira, para abrir o nosso programa, abrindo sequência, a primeiríssima de hoje tá aí, Jota Quest, Só Hoje. Alô, cidade, bom dia. E hoje é dia de Todos os Santos, né? Vamos lá. Pra casa. Depois de um dia normal, olhar teus olhos de promessas fáceis. Aí enviando aí o seu áudio, sua mensagem para o nosso zap. Que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje preciso de você. Qualquer amor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz, feliz. Só hoje. Na cabeça, eu que sei.

Muito bem, assim é o nosso comecinho do nosso programa de hoje, aí apenas o comecinho do programa de hoje, nosso Estação 87, tivemos aí Legião Urbana, Vento no Litoral, ainda Kikos, ainda tivemos Kid Abelha, Por Que Não Eu, Jota Quest, Só Hoje. Agora na cidade, 8 horas e 59 minutos, hora certa, Zen Imóveis. E o programa tem o apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente doutor Norberto Pereira. E sempre agradecendo aí o seu carinho, a sua audiência, a sua atenção, sua sintonia, a sua companhia. Você participa do programa aí através do nosso zap 89 99 39 89 14, enviando sua mensagem, seu áudio para o nosso zap 89 99 39 89 14. Participe! Agora está tão longe ver a linha do horizonte me distrai. Obrigado aí pelo seu carinho, a sua audiência, a sua sintonia, a sua companhia. Pontualmente agora 9 horas na cidade. Estação 87 com Tony Oliveira. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou um alcoólatra. Minha vida girava em torno da vida. Afundava cada vez mais. Só eu não enxergava, quase perdi família, emprego, sei lá. Consegui parar de beber graças a Alcoólicos Anônimos. Se você quer parar de beber, procure o AA. Eles podem mesmo te ajudar. Em Fronteiras, visite o grupo de Alcoólicos Anônimos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí. Reuniões às quartas-feiras, 7 horas da noite, e aos sábados, às 5 horas da tarde. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é do AA. Alcoólicos Anônimos, uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro gole. A Fronteiras FM está também no YouTube. É só digitar Tony Oliveira Locutor na barra de pesquisa e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Fronteiras FM 87,9, a rádio que toca o seu coração. Café de Açaí é rico em vitaminas A, D, E e K, que contribuem para a saúde dos olhos, combatem o envelhecimento e aumentam a imunidade. Os nutrientes ainda agem diretamente no fortalecimento dos ossos, equilibram a produção de insulina e ativam o metabolismo, ajudando a emagrecer. E não para por aí, as vitaminas também melhoram a saúde da pele, do cabelo, auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares. Café de Açaí, produto 100% natural, sem conservantes. Em Fronteiras, você encontra o Café de Açaí na Agência de Turismo de Dona Frasquinha Cabeleireira, na Avenida 7 de Setembro, Centro, Fronteiras, Piauí. Organização Frasquinha Cabeleireira. Café de Açaí. Açaí. Olá, amigos ouvintes da Rádio Fronteiras FM. Estou passando para convidar você e sua família para participar conosco do programa Família, uma Bênção Divina, que vai ao ar todos os sábados, com reprise nos domingos às 15 horas, 3 horas da tarde, aqui na Rádio Fronteiras FM. Programa Família, uma Bênção Divina, com a apresentação desse amigo de vocês, Rui Gomes. Alô, amigos da Fronteiras FM, aqui fala Ângela Silva, e todo domingo eu estou com você no nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação, tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, todo domingo a partir das 4 da tarde, aqui na Fronteiras FM 87,9. Não perda! Bodega do Maguila! Rádio Fronteiras FM. Sinta-se feliz pagando menos. Sua saúde merece os nossos cuidados. Afinal, ser bem atendido faz bem. E a Drogaria São Benedito, a farmácia que você conhece e confia, se tornou referência por garantir saúde e qualidade de vida, com segurança, responsabilidade e economia. Localizada no centro, próximo à lotérica Dois Corações da Sorte, a Drogaria da Sua Confiança te oferece o melhor serviço farmacêutico, medicamentos com descontos super especiais, com orientação farmacêutica e o programa da Farmácia Popular. Drogaria São Benedito. A experiência e dedicação de quem sabe fazer faz toda a diferença. Se liga no Disque Saúde 89 99971 3933. Seu canal de atendimento farmacêutico. Depósito de bebidas Dois Irmãos. Bebidas em geral, cervejas de várias marcas, refrigerantes, completo surgimento de bebidas quentes. Bom preço, bom atendimento. Entregamos em domicílio através dos fones Zap 89 99 24 84 30 e 89 999 24 98 85. Estamos em novo endereço, Avenida 7 de Setembro, ao lado da churrascaria do Duval, Fronteiras Piauí, organização Holmes Pereira, depósito de bebidas e Dois Irmãos. Dois Irmãos. A Clínica Infinity é um centro de diagnóstico por imagem avançado, tomografia computadorizada, raio-x 100% digital, ultrassonografia avançada, eletrocardiograma, cirurgias em geral, especialidades médicas. Atravessa Josué Frazão 315, no centro de Campos Sales. Agendamento e informações pelo WhatsApp 88 99684 2070. Clínica Infinity. Cuidar da sua saúde é a nossa prioridade. Em novembro, Oficina de Conhecimento Teológico, aqui em Fronteiras, totalmente grátis. Aguarde. Atenção. Atenção! O médico Dr. Aldo Bem está realizando o exame de ultrassonografia geral e consultas toda segunda-feira, agora em novo horário, às 7 horas da manhã, no Laboratório Valdemar de Moura Santos, na Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí, próximo ao posto de saúde do centro. Agende sua consulta, seu exame de ultrassonografia geral com o Elquiane, no Laboratório Valdemar de Moura Santos, ou através do telefone 999-76-3970. Alencar Variedades. Em Alencar Variedades você encontra acessórios para todos os modelos de celulares das marcas Xiaomi, Samsung, iPhone, Motorola e LG. Caixas de som de todos os modelos e tamanho das marcas JBL, Inova, Avision e H-Maston. Rádios de vários modelos, microfones, eletrônicos em geral, roteadores, mochilas de vários modelos e muito, muito mais. Nosso endereço: Avenida Landry Salles, número 398, Mercado Público de Fronteiras, Piauí, centro da cidade. Telefones para contato 999-25-1519 e 981-24-5382. Organização Raí Alencar e Laurice Bezerra. Yeah. Deu um arroxo no peito, eu fiquei apavorado. São Paulo ficou pequeno. Adesso Turismo. Atenção você que vai viajar para São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Goiás. Viaje com Adesso Turismo. Saída de fronteiras todas as segundas e quintas-feiras. E saindo de São Paulo para o Nordeste aos domingos e quintas-feiras. Ônibus novos com todo conforto, segurança, climatizados, Wi-Fi, carregador para celular, água gelada, sorteios de brindes. Interessados, falar com Neta, no bairro Cachoeirinha, em sua residência, próximo à Capela de São Sebastião, ou no Colégio Francisca Pereira. Zap para contato 89 999 05 45 92. Adesso Turismo. Sério, o peito dói na alma e vai virando pra gelo. Ótica Lee, veja a vida com outro olhar. Sempre com qualidade e garantia em nossos produtos. Ótica Lee veio pra fazer diferente. Tem bom atendimento, qualidade, menor preço. Óculos de grau, lente especial. Óculos de sol pra dar aquele visual. Facilitamos sua consulta quinzenal. Ótica Lee, Ótica Lee. Sua visão muito mais feliz. Ótica Lee, Ótica Lee. A mais completa e respeitada do país. Ótica Lee, Ótica Lee. Sua visão, muito mais feliz. Ótica Lis, Ótica Lis, a mais completa e respeitada do país. É Ótica Lis, veja a vida com outro olhar. Nós recebemos o seu óculos usado, de entrada na compra do seu novo. Estoque de coleção atualizado. Ótica Lis é a queridinha do povo. Ótica Lis é a queridinha do povo. Ótica Lis, Ótica Lis. Sua visão muito mais feliz. Ótica Lis, Ótica Lis. A mais completa e respeitada do país. Ótica Lis, Ótica Lis. Sua visão muito mais feliz. Ótica Lis, Ótica Lis. A mais completa e respeitada do país. É Ótica Lee. Veja a vida com outro olhar. Sempre com qualidade e garantia em nossos produtos. Agora você pode sorrir sem preocupações. O consultório odontológico Dr. Rodrigo Adelmo une experiência, profissionalismo, qualidade e modernidade em um único local para oferecer a você o melhor da saúde estética em função do seu sorriso e da sua família. Oferecendo serviços como restaurações, tratamento de canal computadorizados, cirurgias, próteses fixas e móveis, raio-x, limpeza ultrassônica, clareamento a laser, entre outros. Tudo com menor preço e pagamento facilitado no cartão ou no cartão de crédito. Tudo com o menor preço e pagamento facilitado no cartão ou no cartão de crédito. E se você estiver precisando colocar aparelho ortodôntico, o consultório odontológico Dr. Rodrigo Adelmo está com uma super oferta. Você coloca o aparelho ortodôntico e paga somente a manutenção. O aparelho é de graça. Isso mesmo, o aparelho é por nossa conta e a manutenção é a mais barata da região. Vá até lá e confira esta super oferta. Mas não demore, pois é por tempo limitado. Nosso endereço: Avenida Manuel Valério, próximo ao posto de saúde Fronteiras Piauí. Fone 9984-8459, 9457-4633 ou 3454-1415. Consultório odontológico Dr. Rodrigo Adelmo. Cuidando bem do seu sorriso. Gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door, please don't go. Você já conhece a linha de móveis e eletrodomésticos da Cemóveis. A nossa loja preza pela qualidade daquilo que vende. Por isso, cada cliente é um cliente satisfeito. Nós temos o melhor para cada cômodo de sua casa. Móveis, eletrodomésticos das melhores marcas à sua disposição, com preços e condições que cabem direitinho no seu bolso. Na Cemóveis, você pode fazer as suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. A Cemóveis, Avenida 7 de Setembro, Fronteiras, Piauí, em frente ao posto OS Combustíveis. Organização Antônio Clementino, Pedrina e Filhos. A Cemóveis, a nossa loja. Está com as contas atrasadas e quer usar aparelhos ortodônticos e deixar seu sorriso ainda mais bonito? A clínica Dr. Alexander Sampaio tem uma ótima oportunidade para você. Você faz o seu tratamento com o melhor preço da região. Não cobra o aparelho e o dentista reside aqui em Fronteiras mesmo, facilitando corrigir alguma urgência que possa acontecer. Além de tratamento ortodôntico, a clínica Dr. Alexander disponibiliza implantes dentários, restaurações, limpeza, tratamento de canal, clareamento dental, facetas e lentes dentais, raio-x, próteses dentárias, em parceria com os melhores laboratórios em Teresina e Fortaleza. Na parte de harmonização facial, realiza aplicação de botox e preenchimento labial. E tem mais, a clínica está toda equipada com sistema de exaustores, ozonificadores de ar e esterilização com radiação ultravioleta para garantir completa segurança ao cliente nesses tempos de pandemia. Vem cuidar da sua saúde bucal com a gente. Clínica Dr. Alexander Sampaio. Experiência e qualificação em odontologia. Contato 89 999 79 89 42. A clínica está sendo ampliada e a entrada fica na lateral do mesmo prédio, onde sempre funcionou o consultório. Marque uma visita e vamos a caminho do seu melhor sorriso. A Mega Operação de Vendas Paraíba está de volta, com mega ofertas de fogões e preços ainda mais baixos. Fogão Atlas, 4 bocas, até 10 de R$ 63,90 sem juros. Fogão Smalltech, 6 bocas, até 10 de R$ 86,90. 90 sem juros. Fogão Smalltech 5 bocas até 10 de 128,90 sem juros. Fogão Atlas 5 bocas até 10 de 128,90 sem juros. E muito mais em até 24 vezes. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. De manhã, à tarde ou à noite, na oração, no futebol, na animação, no recado, na reportagem, na informação. Durante a semana ou no fim de semana, em nossa programação, tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe, divulgar aqui é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Estação 87, com Tony Oliveira. Horóscopo do dia. The heat is on the street. Inside your head, on every beat. And the beat's alive, deep inside. The pressure's high, just to stay alive. 'Cause the heat is on, Muito bem, cidade, bom dia Brasil, bom dia Fronteiras, agradecendo a você pelo carinho, a sua audiência, a sua sintonia, a sua companhia, você com rádio ligado, você também é curtindo o programa através do Rádios Net, onde você estiver, qualquer parte aí do Brasil, bom dia, é hora do programa de destacar agora o horóscopo do dia, então vamos com as primeiras previsões. Muito bom dia aqui para você do signo de Áries, ariano 21 do 3, né, 20 do 4, ariano, a lua de hoje lhe estimula a buscar amizades, novos contatos e também a se sentir pertencente a grupos, clubes e qualquer tipo de comunidade, e você estará mais aberto às necessidades e cuidados para com os outros, como também também uma mãe de todos, né? Como uma mãe de todos. Então permita a troca emocional, intelectual, com aqueles que lhe são caros. Apoio a grupos e também a causas está em alta. Muito bom dia agora para você aqui do signo de Touro, de 21 do 4 a 20 do 5. Olha, Taurino, a lua de hoje que lhe estimula a crescer no trabalho e carreira. Então busque soluções inovadoras e contatos profissionais. Seu carisma diante do público está em alta, o que facilita atrair mais pessoas para o seu ofício. Você estará se sentindo em casa no trabalho. Use de sensibilidade ao exercer autoridade. Uso do magnetismo para atrair o público ao seu trabalho. Gêmeos, bom dia. Geminiano, 21 do 5 a 20 do 6. A lua de hoje que lhe estimula a ser livre, buscar novos horizontes e perspectivas. Então busque ampliar a sua visão de vida com novos conceitos, vivências que tragam amplidão e renovação, que serão sempre bem-vindas. A sua confiança, otimismo, segurança para se aventurar e buscar a expansão inovadora. Muito bom dia aqui para você do signo de Câncer. Alô, Câncer, 21 do 6 a 21 do 7. Para você do signo de Câncer, a lua de hoje que lhe estimula mais a troca afetiva sexual, uma entrega mais profunda ao outro, sua franqueza emocional estará ainda maior, lhe permitindo a exploração de temas emocionais e também psicológicos difíceis, mas com aquele tom frio, objetivo aquariano, sua regente, que lhe traz um aprofundamento no campo emocional, mas com aquele tom mais objetivo. Muito bom dia agora para você aqui do signo de Leão. Leonino, 22 do 7 a 22 do 8, a lua de hoje que lhe estimula a se abrir mais para as relações. Sua segurança emocional virá da abertura para trocar com o outro, entender seu mundo, suas ideias. E também ocorre aqui uma busca de mais ponderação, equilíbrio. Então tente enxergar as próprias emoções como um alguém que observa de fora. Segurança que vem da interação com outras pessoas. Para você de Leão. Bom dia, Virgem. Virginiano, 23 do 8 a 22 do 9. Olha, Virginiano, a lua de hoje lhe estimula a buscar mais contato com o mundo material, trabalho, serviço, rotina, saúde e corpo físico. Sua conexão com temas tão familiares que será ainda maior agora. Então use da sensibilidade para vencer as demandas de tais áreas. Intuição prática, busque ser útil e fazer o que estiver ao seu alcance, mas sem esquecer de colocar um tom inovador. A seguir tem Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Muito bem, eu vou receber hoje aqui no programa, logo mais às 10 horas da manhã, a professora Luciene, né? Luciene, que ela vai falar é lá do CEP, né? Da Feira das Profissões 2022, do CEP Chico Abílio. A professora Luciene, logo mais, a Luciane, né? Logo mais, a partir das 10 horas da manhã, aqui no programa. Ela vai falar sobre a Feira das Profissões 2022 do CEP Chico Abílio. Então não perca a participação da professora Luciane no programa Estação 87, hoje às 10 horas da manhã. Logo mais, às 10 horas. E agora no programa é momento de parabenizar aqui os aniversariantes e mistas em nome da nossa querida paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os parabéns para você que faz aniversário hoje. Vamos lá. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Muito bem, aqui eu vou parabenizando Maria Fernanda Gomes Luiz, Antônio Pinheiro da Silva, Genival Santos Sobrinho. Parabéns, felicidades, minha gente, tudo de bom. Parabéns. On the darker side, behind the doors, it's a wild ride. You can make or break, you can win or lose. That's a chance you take. When the heat's on you, when the heat is on. Vamos nessa então com o nosso programa às 9:31, agora na cidade 9:31. Alô Fronteiras, alô Brasil, bom dia. Obrigado aí, viu, pelo carinho, a sua audiência, a sua sintonia, a sua companhia, o Raidinho ligado, beleza, hein? Então vamos nessa com o nosso programa às 9:31. Bom, como já frisei, logo mais às 10 horas da manhã, só lembrando aqui que eu vou receber aqui no programa a professora Luciane, ela vai falar sobre às 10 horas da manhã, ela vai estar aqui logo mais dentro de instantes e vai falar sobre a Feira das Profissões 2022 lá do CEP Chico Abílio. Muito bem, está chegando aí o mês de novembro. O mês de novembro é o mês da Copa do Mundo. Começa a Copa do Mundo agora em novembro, né? Copa do Mundo 2022. E você não pode deixar de comprar o seu álbum. É o seu álbum, é o álbum da Copa do Mundo, lá no meu amigo, e também as figurinhas, né, da Copa. Álbuns da Copa do Mundo e figurinhas da Copa lá no meu amigo Raí, na Alencar Variedades, ali no Mercado Público de Fronteiras, ali na Avenida Landry Salles, no meu amigo Raí, Alencar Variedades, você encontra os álbuns da Copa do Mundo e também figurinhas da Copa. Vai lá! The heat is on. Olha aí a loja AC Móveis. A loja AC Móveis está vendendo antena da Century, antena da Century, a D5 digital, e entregamos instalada à vista, 12% de desconto. Divide também em 10 vezes sem juros. AC Móveis, a nossa loja de Antônio Clementino, Pedrina e Família. Olha aí, chegou, atenção aí, chegou em Cida do Pantico e Filhas, né? A loja Mistura Feminina, Cida Variedades, da Cida do Pantico e Filhas, acabou de receber aí muitas novidades, tudo para vestir você e sua família com os melhores preços. Vá agora e confira na loja Mistura Feminina, Cida Variedades, ali na Avenida 7 de Setembro, vizinho ao cartório da Marta. É a loja Mistura Feminina, Cida do Pantico e Filhas. Acabou de receber aí muitas novidades. Então vai lá, lá tem tudo para vestir você e toda a sua família. Loja Mistura Feminina, Cida Variedades. Olha aí, estreia no dia 6 de novembro pela Fronteiras FM o programa Jesus é Verdade e Vida da Igreja Assembleia de Deus, o Jugo de Jesus. Apresentação, pastor Kleber Muelão, a partir de 1 PM. E ficará indo ao ar todo domingo a partir da 1 PM. É a estreia do programa do pastor Kleber Muelão. É domingo agora, dia 6 de novembro, a partir de 1 PM, tá bom? Olha aí, pedimos a quem encontrou, vem encontrar uma sacola plástica de cor verde, uma sacola plástica verde contendo 2 documentos no nome de Severino de Souza Estrela. É o nosso amigo Estrela, soldado Estrela, ele perdeu essa sacola contendo 2 documentos dele, sacola verde, e pede a quem encontrou, vem encontrar, entregar na residência do mesmo, será gratificado lá na rua Mãe Faustina, número 99, lá no bairro Belém. Muito bem, logo mais às 10 horas da manhã eu vou receber aqui no programa a professora Luciane, ela que vai falar sobre, né, a feira das profissões 2022 do CEP Chico Abílio. Logo mais às 10 horas, hein? Arararara. 9:36, agora na cidade. Alô, Fronteiras, alô, Brasil. Bom dia, meu amigo, o locutor Ian José. Bom dia, rapaz. Vamos nessa com o nosso programa, o Ian José, que ele tem um programa aqui, é um programa gravado, né? Vai ao ar todo domingo, a partir das 16h, das 16h às 17h, o programa A Bodega do Maguila. Então vamos nessa com o nosso programa, nossa Estação 87, às 9:37, agora na cidade, 9:37. E mandando música aqui pela minha gata Alane, é Como Eu Quero, Kid Abelha. Quero você como eu quero. O que você

hoje a nossa vida é pequena. Amanhã tudo pode anoitecer. Se você vem comigo, eu não choro mais. Cai o azul do céu sobre o mar. Tanta coisa ainda lá. Você me dá prazer, você me dá cartaz. Se você vem comigo, eu não choro. Se você vem comigo, eu não choro. Se você vem comigo, eu não choro mais. Se você vem comigo, eu não choro. Você vem comigo, eu não choro. Se você vem comigo, eu não choro mais. Se você vem comigo, eu não choro. Se você vem comigo, eu não choro. Se você vem comigo, eu não choro. Mas isso é tão normal. aí, grande sucesso, música linda, hein, né, Marialane? Elba Ramalho, Paisagem da Janela. 9:49 agora na cidade, bom dia, agradecendo aí o carinho, né, a audiência, o rádio ligado. Obrigado. Olha, logo mais dentro de instantes, às 10 horas aqui da manhã, eu vou receber aqui no programa, a professora Luciane Silva, da equipe do CEP. É a professora Luciane Silva, ela vai falar sobre a Feira das Profissões 2022 do CEP Chico Abílio. Não perca, logo mais, tá? A partir das 10 horas da manhã, dentro de instantes. Coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou. Você. Sempre agradecendo aí o carinho, a audiência, o rádio ligado. Muito bom dia. Seja sempre bem-vindo e bem-vinda à sua Fronteiras FM, essa é a sua rádio. Nove horas e 51 minutos, confirmando a hora certa para você. Bom dia, o compromisso aí para não perder, hein? Estação 87. Com Tony Oliveira. Goleada de ofertas Zenir. Nossa seleção de ofertas está imbatível. Aproveite. Smart TV 43 polegadas por R$ 1.999 ou 12 de R$ 199,90. Unibox casal em molas Eurosolo por R$ 799 ou 12 de R$ 79,90. Bebedouro de mesa Spaltec por R$ 599 ou 12 de R$ 59,90. Ventilador 50 centímetros de coluna por R$ 238,80 ou 12 de R$ 19,90 sem juros. Ofertas campeãs só na Zenir. O melhor está aqui. Em novembro, Oficina de Conhecimento Teológico, aqui em Fronteiras, totalmente grátis. Aguarde. Drogaria Avenida é a sua drogaria preferida. A sua drogaria preferida é a Drogaria Avenida. Lá você encontra a maior variedade em medicamentos e perfumaria. E também uma linha completa, baby infantil. A melhor da cidade, com o melhor atendimento e o melhor preço. Drogaria Avenida. Atendimento das 7 da manhã às 22 horas. Entrega rápida e grátis. Ligue 89-9910-5760. Ou chame no WhatsApp 89-99908-8963. A sua drogaria preferida. Drogaria Avenida. Drogaria Avenida. A Gabriele Imóveis em preparativos para a Copa rumo ao Hexa. Confira as ofertas escaladas. Kit Cozinha Jaspen por apenas R$ 49,90 mensais ou R$ 500 à vista. Cozinha Esmeralda, mesa mármore, 4 cadeiras por apenas R$ 109,99 mensais ou R$ 1.056 à vista. Brasil! Roupeiro 3 portas com espelho por apenas R$ 59,90 mensais ou R$ 576 à vista. Roupeiro 6 portas mais ortobox casal por apenas R$ 144,90 mensais ou R$ 1.392 à vista. Com a primeira parcela para 60 dias. Preço, prazo e qualidade é na Gabriele Imóveis. Corre que até durar o estoque na Gabriele Imóveis. Farmácia Haribe. Na Farmácia Haribe você encontra toda a linha de medicamentos éticos, genéricos e similares. Tudo com o melhor preço da cidade. Medicamentos éticos com desconto de 10% à vista. Genéricos e similares com desconto de 15% a 20%. Temos também uma linha completa de suplementos alimentares, termogênicos, hipercalóricas, ganho de massa muscular. Contamos com uma linha completa de artigos para o seu bebê. Você que vai ser mamãe ou quer dar um presente, não deixe de passar lá e conferir. Para realçar a sua beleza, passe na Farmácia Haribe. Temos também uma linha completa de maquiagem e perfumaria. Para a comodidade dos nossos clientes, avisamos que estamos em um ambiente maior e climatizado. Na rua Ângelo Souza Pereira, número 150. 54 Centro. Aceitamos todos os cartões, crédito e débito. Fazemos entrega a domicílio. Telefone 99971-0081. 99986-4906. Estamos funcionando todos os dias, das 7 da manhã às 22 horas. Organização Marcela Karen. Ô, oh, meu velho, eu tô lhe achando tão trouxa aí no canto desse Batman, a cervejinha. O que é que meu filho quer, hein? Ô, oh, minha filha, eu queria era uma papinha. Ô, oh, meu filho, isso é hora de pedir papa em bar. Criatura, eu tô falando, é dos caixa papa fila da loja Gabriel Imóvel, que eu não aguento mais ir pra fila, não. E lá tem uns caixa que é bem ligeirinho. É os caixa papa fila do Bradesco Express. Ha, pegada, tá na boca do porrão. A ligeireza dos caixa papa fila do Bradesco Express, na loja Gabriel Imóveis. Não acabe com seus campidinhos em pé em fila, não, homem. Na loja Gabriel Imóveis, agora tem os caixa papa fila do Bradesco Express. Ui, nega, recebendo conta de água e de energia, fazendo pagamento dos aposentados e até empréstimo pessoal. Olha aí, homem. É, rapaz, por isso que eu digo, não fique pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, secando os campidinhos, não, rapaz, em fila, não, homem. Vá logo pra lá, os caixa papa fila do Bradesco Express, na loja Gabriel Imóveis. Ui, nega, e lava a égua. Ui, mamãe, paga as contas e ainda sai de lá estribadinho. É bom demais. Mas olha, só da loja Gabriel Imóveis. Gabriel, ele. Ui, nega. Everaldo Variedades, assistência técnica em celulares de várias marcas e modelos, tudo em acessórios, capinhas, carregadores, películas. Trabalhamos com venda de aparelhos celulares Xiaomi. Everaldo Variedades, o melhor preço da cidade de Fronteiras, Piauí, localizado no Mercado Público, Rua Ângelo de Souza Pereira, na organização de Everaldo. Telefone para contato, fone zap 999-78-5765. Everaldo Variedades. Estúdio Tony Oliveira. Gravações de vinhetas para carro de som, moto som, para todos os eventos. Gravações em pendrive e cartão de memória. Os melhores preços para você. Entre em contato com o radialista Tony Oliveira. Telefones 89-999-20-0058. 89-999-39-8914. Fronteiras, Piauí. Estúdio Tony Oliveira. Frasquinha Cabeleireira e Agente de Turismo avisa aos clientes e amigos que já está de volta às suas atividades com cortes de cabelos e venda de passagens. Localizada em sua residência, Avenida 7 de Setembro, número 770. Temos ônibus do Ceará para São Paulo às segundas e quintas-feiras e de São Paulo para o Nordeste aos domingos e quintas-feiras, passando por Planaltina, Distrito Federal, Catalão, Araguari, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Porto Ferreira, Araras, Leme, Limeira, Americana, Campinas, Jundiaí, Cajamar e São Paulo capital. Temos ônibus também para Mato Grosso nos dias 10 e 25 de cada mês, passando por Maranhão, Carolina e Balsas, Tocantins, passando por Araguaína, Guaraí, Palmas, Gurupi, Mozelândia e Araguapaz, Mato Grosso, passando por Barra do Garça, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Tangará da Serra, Novo Mundum, Diamantino, Nortelândia, Nova Olímpia e Campo Novo. Temos também passagens para Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos trabalhando também com encomendas para São Paulo. Telefones para contato. Ligue TIM 999-08-5572. Claro, 994-63-76-85. Everaldo Variedades, assistência técnica em celulares de várias marcas e modelos, tudo em acessórios, capinhas, carregadores, películas. Trabalhamos com venda de aparelhos celulares Xiaomi. Everaldo Variedades, o melhor preço da cidade de Fronteiras, Piauí, localizado no Mercado Público, Rua Ângelo de Souza Pereira, na organização de Everaldo. Telefone para contato, fone zap 999-78-5765. Everaldo Variedades. There's a stranger in my bed. There's a palm. Espetinho Avenida. A fome atacou? Então passe no Espetinho Avenida. No Espetinho Avenida, você dispõe de um cardápio variado. Confira porções de carnes de boi, picanha, porco e carneiro todos os dias. Espetinhos de frango, porco, boi, queijo, linguiça e frango com bacon. Porções de baião soltinho e cremoso, Maria Isabel, macaxeira e carnes variadas. Bebidas quentes e geladas, cervejas, refrigerantes, Red Bull, água mineral, sucos variados. Delivery grátis. Faça seu pedido através do fone zap 89 98105 9631. Estamos localizados na Avenida 7 de Setembro, em frente ao posto Edileno, Centro, Fronteiras, Piauí, aberto todos os dias da semana, das 3 horas da tarde a 0 hora meia-noite. Organização Ronaldo e Família. Espetinho, Espetinho Avenida. Avenida. O radiotécnico Neto da Eletrônica Leal avisa aos clientes e amigos da cidade e do interior que está com a sua eletrônica na mesma rua Ezequiel Batista de Souza, bairro Mutirão, próxima à 16ª Gerência de Educação, número 183. Eletrônica Leal, assistência técnica, consertos, peças para o seu aparelho, consertos em fornos elétricos, ventiladores, micro-ondas, TV de LED, caixas de som, DVD player, CD player, som automotivo. Organização Neto Leal. Telefone para contato, fone zap 999-332663. Fronteiras, Piauí. Eletrônica Leal. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Estação 87. Com Tony Oliveira. Horóscopo do dia. The heat is on. On the street. Inside your head. On every beat. And the beat's alive. Deep inside, the pressure's high, just to stay alive, 'cause the heat is on. Woo! Oh, oh, oh, oh, oh, heart in the action, I'm looking out for you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Tell me, do you feel it? The heat is on. The heat is on. Oh. The heat is on. Oh, it's on the street. The heat is on. Muito bem, cidade, bom dia Brasil, para você que se liga na Fronteiras FM, aquele abraço, você em qualquer parte da cidade, é, com o Raidinho ligado, o tradicional Raidinho, você também aí no Radiosnet, acompanhando em qualquer parte do nosso imenso Brasil, através do Radiosnet, muito bom dia, dentro de instantes eu vou entrar também aí no meu canal, no YouTube, tá bom? É isso aí, mas por enquanto você acompanha aí no Raidinho e também no Radiosnet. Bom, são 10 horas e 4 minutinhos agora na cidade, hora certa, Zene Imóveis. E como foi plenamente anunciado, eu estou recebendo aqui no estúdio, né? Recebendo aqui no programa, na Fronteiras FM, a presença aqui da professora Luciane Silva, né? Luciane Silva. Ela vem acompanhada aqui das alunas lá do CEP, né? A Raíssa, que é técnica em enfermagem, e a Fernanda, técnica em saúde bucal, né? São alunas lá do CEP, do CEP, lá do Chico Abílio, né? Muito bem, CEP Chico Abílio. E a professora Luciane Silva, ela que faz aqui a uso da palavra agora nesse momento, e na sequência ela passa para as meninas também que vão, as alunas, né? Como já frisei, a Raíssa, técnica em enfermagem, e a Fernanda, técnica em saúde bucal. E o assunto que será abordado aqui é a Feira das Profissões 2022 do CEP Chico Abílio. Não é isso, Luciane? Bom dia! Bom dia, Tony, bom dia a todos, né? Bom dia, senhores, senhores pais, alunos, né? Equipe gestora do CEP Francisco Alves de Souza Chico Abílio, né? Primeiro, a gente quer agradecer a Deus a oportunidade de tá voltando com o evento presencial, né? A nossa sétima feira das profissões. Desde 2014 que a gente, 2013 que nós iniciamos, né, essa atividade, ficamos 2 anos sem poder estar realizando presencialmente e retornamos agora com a nossa sétima feira. Dia 3 será a abertura à noite e dia 4 será as exposições a partir das 9 horas da manhã, que eu vou deixar com as meninas para estar anunciando as atrações, né? E assim, o CEP Francisco Alves de Souza, né, Chico Abílio, uhum, né, hoje a gente está com 379 alunos, né, uhum, tem uma média nessa faixa de 379 alunos, temos 7 cursos, né, cursos técnicos públicos que a comunidade não precisa estar pagando, né. Então, enquanto particularmente tem pessoas que pagam uma média de 200 ou mais reais por uma mensalidade, eles estudam de forma gratuita. Então, a gente precisa estar valorizando, né, as nossas escolas. E o CEP vem fazendo história aí, tem muita gente no mercado, né, no mundo do trabalho, através dos cursos que realizaram lá. Com certeza, né? A gente pode observar aqui na cidade, né? E agora, quem vai responder as perguntas, são elas? Nós, vocês, né? Então, professora Luciane, é prazer recebê-la aqui, né? Mais uma vez, bom dia. E dizer, seja sempre bem-vinda aqui, seja bem-vinda e, precisando também, volte sempre mais vezes. Mas, bom, mas vamos aqui, então, dando início aqui, né? Falando aqui sobre a Feira das Profissões 2022 do CEP Chico Abílio. Bom, professora Luciane, primeiramente nos fale o que é a Feira das Profissões e qual a sua importância para a comunidade fronteirense. Com as meninas aí, né? Então, assim, no meu ponto de vista, é a minha primeira vez, né? Eu estou concluindo o curso. Uhum. Só que, como estávamos em tempo de pandemia, está sendo a minha primeira vez que estou participando da Feira das Profissões. Mas já fui assistir, já fui, né, prestigiar lá os outros alunos. E assim, eu acho que é um meio da gente expressar o nosso trabalho, né? Uhum. Tipo, a gente passou os 3 anos, teve os 2 de pandemia. Mas é um meio de forma da gente mostrar para outras pessoas, né? Como que eu posso dizer? Tipo, o que a gente faz, né? Que na sexta-feira a gente vai estar expondo nossos trabalhos, eu do técnico em enfermagem. Vou estar lá expondo, posso incentivar outras pessoas a ir para lá. Né? E assim, eles vão ver o quanto é bom, como, né, você vai ter bastante conhecimento em lá nos prestigiar. Então, meu ponto de vista é isso. São quantos anos mesmo? São 3 anos no regular e 2 anos quem estuda à noite agora. Né? A modalidade EJATEC veio fazer aí um diferencial, depois que as meninas concluírem, tem uma novidade aí para a comunidade. Então, a Raíssa, né, você? A Raíssa está técnica em enfermagem, está cursando aí técnica em enfermagem. Como é essa experiência aí para você? está sendo uma experiência única, né? Porque assim, eu sempre tive vontade. E aí agora estou me identificando bastante com o curso, estou gostando demais, né? Está sendo uma experiência daquelas. Pronto. Estou gostando demais. Muito bem. E quais o ela vai falar também sobre a menina aí, é? A Fernanda, está cursando técnica em saúde bucal, né? Está cursando saúde, pode puxar ele aí. Saúde bucal. Como é para você, Fernanda? Bom dia. E como é para você essa experiência? Está cursando técnica em enfermagem, está no primeiro ano, né? Como é que você... Ah, não está no segundo? Terceiro. Ah, já está... Já está concluindo. Já está concluindo. Ah, tá certo. Bom, as duas alunas aqui, eu e Raíssa, somos do terceiro ano. E, infelizmente, por conta da pandemia, essa é a nossa primeira vez que estamos participando da Feira das Profissões. Mas a experiência está sendo incrível, aquela correria gostosa de estar preparando a escola para receber novas pessoas. E se Deus quiser, a gente vai conquistar muitas pessoas de fronteiras que vão, se Deus quiser, se matricular na nossa escola próximo ano. Porque o que a gente vai fazer sexta-feira, a gente quer conquistar corações, quer colocar, né? Ensinar também. A gente vai aprender lá várias coisas, vamos lá mostrar várias coisas, apresentações incríveis. E vai ser tão bom chegar uma pessoa pra gente falar que gostou, se identificou daquele curso. Vai ser gratificante, porque a gente tá fazendo tudo com carinho, com amor, dedicação. E a gente tá pronto para receber todos vocês lá. Esperamos vocês lá sexta-feira. Pronto, tá aí feito o convite. Muito bem. Isso é um incentivo aí a demais alunos, né, demais procurarem o CEP. A gente pode observar o seguinte, que quando sai, né, professor Luciano? Quando termina o curso aí, já sai com emprego garantido. É o que eu observo aí, pessoal, no hospital. Com certeza, né? Nós temos o quê? Nutrição, enfermagem, zootecnia, né? Que esse ano de 2022 chegou pela primeira vez. Saúde bucal, né, que já vem aí, já formou várias turmas, isso na modalidade regular. Na modalidade do turno noite, nós temos a modalidade Proeja, tem saúde bucal e informática, e uma modalidade que está entrando agora no mercado, que é a EjaTec, tem administração, farmácia e zootecnia. E só lembrando à comunidade que o EjaTec, essa modalidade é apenas 2 anos, né? E para 2023 você vai fazer a pergunta e eu vou lhe responder. Quais são os novos cursos? Pronto. Pronto, quais são os cursos que serão ofertados aí atualmente? Que estão sendo ofertados, né? Atualmente. Os que estão sendo ofertados são esses, né? Esse aí que você frisou. E que eu frisei. E os novos para 2023, né? Na modalidade regular, está chegando marketing, né? Bem legal, marketing. É muito bom. Enfermagem, que é nosso carro-chefe, a gente não pode deixar de ofertar, né? O técnico em enfermagem, técnico em marketing, são os novos, né? E para a modalidade EjaTec, que é apenas 2 anos no turno da noite, está chegando enfermagem, viu? Meninos, meninas, jovens, senhores e senhoras que estavam aguardando, está chegando enfermagem com apenas 2 anos, né? E contabilidade está retornando, né? Na modalidade EjaTec, apenas 2 anos de curso, certo? Isso no turno da noite. Do dia, é ensino médio integrado ao técnico, então é regular, são 3 anos. Uhum. Ou seja, o aluno entra, ele faz o ensino médio e já sai com o curso técnico, né? Podendo estar ingressando diretamente no mercado de trabalho. Nós temos N exemplos, tem meninos que estão lá, alunos, ex-alunos que estão trabalhando em Sapezal, Minas Gerais e aí no Brasil afora, né? Que bom, porque, né? Você pode seguir, não necessariamente ficando só em fronteiras, mas você pode, né, aventurar pelo Brasil inteiro à procura de emprego. Com certeza, vaga garantida. Com certeza, muito. Não tem porquê, não tem motivo para sair de fronteira para cursar lá fora, né? Tá na porta de casa, tá dentro de casa. Profissionais excelentes. Isso. Né? Profissionais excelentes. E a gente faz o que a gente pode, né? Com dificuldade, é claro, é escola pública, mas a gente faz o possível para formar profissionais de excelência. Bom, e falando aqui da Agora na cidade 10h15, eu estou conversando aqui com a professora Luciane Silva, também as alunas, a Raíssa, técnica em enfermagem, e também a Fernanda, técnica em saúde bucal. Professora Luciane, e quais serão as atividades que serão realizadas nessa feira? Nós teremos apresentações práticas, né, de cada curso, além da apresentação do que é o curso, né, mercado de trabalho e outras situações que vão ficar em off, porque somente durante a exposição é que a comunidade, vamos convidar aí os alunos do nono ano, das escolas da rede municipal, da escola da rede privada, né, para estarem, senhores pais, vão lá na escola prestigiar seus filhos, né? Eles fazem um trabalho excelente, a gente briga, né? A gente reclama, a gente pega no pé, mas eles estão se esmerando, viu? Eles estão se esmerando. Então vão lá valorizar, né, os nossos tesouros, né? Eu tenho um carinho super especial por cada um. A gente briga, mas a gente ama de coração. E a gente se dedica, viu, para ver os profissionais que eles sairão no futuro, né? Para não ter reclamação, né? Só ter gente top. Muito bom. Né? E o evento é aberto a toda a população? É aberto a... Meninas. Sim, sim, ele é aberto a toda a população, né, fronteirense. E os alunos, né, das redes municipais, tantos como a... Não só municipais, estaduais também, como hoje a gente passou convidando nas escolas, dando os avisos. Convidamos também prefeituras, secretarias de educação, enfim, é aberto a todo o público. Pronto, então tá aí o convite, né? E a previsão de algum novo curso aí, professor Luciano, para 2023? Temos esse novo curso, como, como já citei, frisou, você, né? Já frisou o aí. Marketing, né? E enfermagem, que está voltando agora para o turno da noite, com apenas 2 anos, né? De cursando, né? O aluno pode concluir o curso técnico em enfermagem em apenas 2 anos. Mas isso o turno da noite. Então vaga aí limitado. O edital deve estar saindo agora, em novembro. Se não sair até o final, está saindo agora em novembro, início de dezembro. O edital, né? Isso, o edital. Sim, também gostaria de falar um pouco sobre a questão de fazer um curso técnico e não prestar Enem. Bom, isso eu discordo totalmente, porque eu estou no terceiro ano do curso técnico em enfermagem, e sim, eu vou fazer o Enem agora no mês de novembro, né? E aí muitas pessoas falam, ah, tá fazendo curso técnico, não vai conseguir passar no Enem, não vai tirar uma nota boa, não vai poder fazer o Enem. Não, não é assim. Sim, você tem direito a fazer o Enem, sim, você tem direito à isenção do Enem, e vai de você estudar e tirar uma nota excelente, como nós vamos fazer esse ano, nós vamos arrasar e tirar uma... belíssima nota. Não, tem que ser para todo mundo pensar ver. Positivo, né? Tem que ser assim. Com o nosso orgulho, né? É. Pois está aí, então. Ah, então, só frisando aqui, né? Que dia é o curso, ou aliás, a feira mesmo? A feira vai ser dia 3, a abertura à noite, dia a partir 3. Das 18h30, né? Dia na 3 quinta-feira, é que dia mesmo? Quinta-feira, pronto. E sexta-feira, a partir das 9 horas, a escola está aberta para visitação do público. Certo? Pronto. Rapaz, eu nem conheço ainda essa escola, né? Pois vamos lá conhecer. Pois é, vou conhecer, né? Vamos lá com a dona Alana, lá conhecer lá. Né? Muito bem, professora Luciane Silva. E mais alguma coisa vocês têm a acrescentar, professor Luciano? Fica à vontade, suas considerações finais. Fica à vontade. Eu quero agradecer a você ter aberto esse espaço para a gente, né? Precisando, né? E também agradecer já de antemão, né, a colaboração dos pais, porque sem os pais a gente não pode, né, tá realizando essas atividades, permitindo eles saírem com a gente, fazer a visitação nas escolas, fazer o comunicado às escolas, né, e também estar participando desses eventos. Bom, foi um prazer a gente ter vindo aqui fazer esse comunicado importante para vocês e esperamos vocês na sexta-feira. A gente vai estar das 9 da manhã ao meio-dia, 12 horas, e retornaremos das 2 da tarde até às 5 horas. Chame o papai, a mamãe, mesmo que você não estude lá, mas se você se identifica com algum curso que a gente está fazendo lá, vá conhecer, para quando você chegar no ensino médio, tiver a oportunidade de chegar lá e ingressar nesses cursos maravilhosos. Não é só uma opção, tem várias opções. são bem legais, professores maravilhosos, a diretora lá maravilhosa, todas as pessoas fazem a sua parte para que os alunos façam um bom estudo dos seus cursos técnicos. E é isso, obrigada e esperamos vocês lá. Fernanda tocou no ponto em relação à questão de quem pode fazer o curso técnico, né? Você que já tem ensino médio pode fazer curso técnico, né? Desde que você tenha a consciência de que você vai rever, né? Rever conteúdos, né? E conhecimento nunca é demais, não é, Tony? Nunca. Mesmo que você já tenha um conhecimento de língua portuguesa, de matemática, né? Pois seja bem-vindo para você estar fazendo marketing, quem sabe, no próximo ano, né? Já bom, pensou? Né? Coisa boa, né? Muito bom. E temos uma veterana chegando, né? Já conhece as nossas feiras, já participou, né? Em outros momentos, pode dar sua palavrinha também, convidando o pessoal da área dela, do curso dela, para estar participando. Qual o seu nome, qual o seu curso? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Lauana, estudei lá 3 anos, o curso de análises clínicas, que por sinal não veio mais, né? É um curso maravilhoso. A gente estagiou 1 ano, no entanto foi 4 anos, né? É. Estudando. 3 anos teórico, prática, 1 ano estagiando. E todos os anos tem o projeto, né? Eu cheguei, tô meio perdida, não sei o que está acontecendo. Mas você, esse ano você está fazendo qual curso? Eu tô fazendo farmácia, técnico, voltei, fui buscar meu diploma. Cheguei lá, fui buscar meu diploma, eu disse, rapaz, eu vou fazer minha matrícula de novo. Tenho o quê? Farmácia, eu vou fazer farmácia. Cheguei, me apaixonei pelo curso. E aí todo ano tem esse projeto, né, que é maravilhoso. É um projeto rico de conhecimentos, é onde a gente coloca em prática o que a gente estuda durante o ano todo. O que os professores trabalham na sala de aula, entre teórico e prática. Nossa. E convida a população. A gente convida, né, a população, as escolas para levarem os alunos, né? Os pais também para conhecerem a escola e levarem os filhos para verem o projeto, que é riquíssimo de conhecimento, é muito bom. No nosso curso, a gente vai, na nossa turma, vai ser feito exames rápidos, viu? Questões de sinais vitais que a gente vai fazer, tipagem sanguínea, aferição de pressão, uma triagem que é feito normalmente quando a gente vai no hospital, né? E é o que, como a gente é aluno de primeiro ano, e que é o básico, né? Quando a gente vai no hospital, que tem que ser feito. Então, a gente mais uma vez reforça, né? E estamos aguardando toda a comunidade, né? A prestigiar nossos alunos, né? Dos cursos técnicos do CEP Chico Abílio, né? A escola fica localizada na Vila dos Pescadores, próximo ali à chácara do seu Geraldinho, né? Perto ali da Vila Calango. Então, não tem erro. Não tem erro. É muito bom. Vão conhecer, vão prestigiar, porque é muito trabalho, muito bom. A gente passa o mês todo fazendo esse trabalho para vocês, com muito amor, dedicação, preocupação, para todo mundo se agradar, para dar certo, para agradar a população, para agradar os alunos. Viu? É para vocês. Muito bem, mais alguma coisa? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Vai lá. Aí Bom, eu vou só agradecer, né? Obrigado por nos receber aqui mais uma vez. E também, não esqueçam, pessoal, vão lá, vão nos visitar. Não esqueçam, quinta-feira, a partir das 18h30, sexta-feira, no dia 4, a partir das 9h da manhã. E muito obrigada a todos. Bom, eu acabei de receber aqui na Fronteiras FM do programa, falando sobre a Feira das Profissões 2022, CEP Chico Abílio, a professora Luciane Silva, obrigado pela participação, por ter vindo, vem mais enriquecer mais ainda a nossa programação. As alunas Raíssa, técnica em enfermagem, a Fernanda, técnica em saúde bucal, né? Obrigado. E também a Lauana, que já é veterana. Já é veterana, né? Curso técnico em farmácia, né? Já é veterana. Pronto. E obrigado, precisando, voto sempre, viu? Com certeza. Tá aí então. Muito bem, cidade, muito bom dia. São 10 horas e 24 minutos. Agora, a hora certa, Zen Imóveis. Obrigado a você pelo carinho. Você que nos acompanha através do rádio, também do Rádiosnet. E dentro de instantes, você vai acompanhar também o programa no canal Tony Oliveira Locutor no YouTube. Muito bom dia. Participe enviando seu áudio, a sua mensagem para o zap da rádio 8999-398914. 10h24. Every beat, and the beat's so alive, deep inside, the pressure's high, just to stay alive, cause the heat is on, woo! Muito bem, vamos agora no programa destacando o quê? Destacando então as previsões astrológicas, as últimas de hoje no programa. As últimas previsões astrológicas aqui no Estação. Vamos agora, eu vou conversando aqui, passando previsões para você do signo de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom dia, Libra, de 23/9 a 22/10. Para você de Libra, sua conexão consigo próprio está em alta. A segurança emocional aqui vem de ser genuinamente quem é, expressando o que sente e a sua subjetividade. O lado criativo e artístico está sendo então, né, o lado criativo e artístico que está sendo assim muito estimulado, e também a vivência dos romances, aventuras. Expresse com irreverência o seu ser, expressão da criança interna e do lado lúdico potencializados. Muito bom dia agora, Escorpião, 23/10 a 21/11. Para você de Escorpião, a lua de hoje lhe estimula, Escorpião, ao contato emocional, né, com suas raízes, passando lá e família. Mas tudo isso deve ser encarado sob a ótica objetiva do seu signo de Aquário, né? Do signo de Aquário. Há aqui também uma inteligência emocional para processar questões emocionais. Se permita uma interiorização com objetividade, conexão com as suas origens, raízes, né? E o que é familiar também, mas com muita racionalidade. Muito bom dia agora para você aqui do signo de Sagitário, 22/11 a 21/12. Sagitariano, a lua de hoje estimula o seu campo mental, trazendo assim importantes intuições e intuições. Não se preocupe muito com lógica ou linearidade não, mas em se abrir para tais estímulos. A sua comunicação ganha o carisma e também reverência. Verbalizar sentimentos ou questões ocultas que também estão em alta. Receptividade, objetividade e tudo é que está à sua volta. Muito bom dia, Capricórnio. Bom dia, a minha Gadalane Capricorniana, 22/12 a 21. Hoje, a lua lhe estimula a trabalhar com o mundo material e finanças. Use a sua intuição para buscar as melhores soluções, então, práticas. O dia de hoje traz aquela possibilidade de regeneração rápida, de enxergar o valor próprio com muita clareza e de dar uma finalidade útil a tais percepções. Percepção objetiva de tudo aquilo que traz segurança material e também dos talentos e recursos. Bom dia, Aquário. Aquariano, para você de Aquário, é nascidos de 21/1/19/2. Aquariano, a lua crescente, sabe? A lua crescente no seu signo solar, o ascendente, que lhe traz a maior sensibilidade, subjetividade, e suas emoções estão mais claras e pedindo expressão. A sua capacidade de acolher e ser receptivo, que também aumenta, né? Use da sua natural racionalidade para expressar esse lado emocional na medida certa. Viva as suas emoções com plenitude. Muito bom dia agora para você de Peixes, 20/2/20/3. Piciando, sua conexão com o lado sutil e espiritual da vida aumenta com a passagem da lua hoje por esta esfera de sua vida. A clareza com que você enxerga questões espirituais, psíquicas e sutis está em alta. Analise aí as emoções pessoais e coletivas com maior desapego, né? E também racionalidade, conexão com a espiritualidade e planos coletivos potencializada. Horóscopo do dia volta amanhã. Na sequência, tem resumo das novelas. E logo após o resumo das novelas, tem notícia no programa. Muito bom dia mais uma vez no programa aqui, parabenizando, né? Parabenizando os aniversariantes, dizimistas. Então vamos com os parabéns aí para você que faz aniversário hoje, né? Legal, tá de aniversário, né, Maria Alana? Sinal de que nós estamos vivos. Vivos, que bom, né? Vamos então com parabenizando mais uma vez vocês. Vamos lá. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Muito bem, parabéns. Aqui os parabéns que vão aqui para Maria Fernanda Gomes Luz, Antônio Pinheiro da Silva, Genival Santos Sobrinho. Parabéns, minha gente. Felicidades. Parabéns pra você. Just a spell alive, cause the heat is on. Vamos nessa então com o nosso programa às 10:31 agora na cidade, né? 10:31. É o nosso programa, nosso Estação 87. É um programa que interage com você. Legal, hein? Olha aí, não perca um bazar. Você não pode perder. Grande bazar que vai acontecer em prol da construção da Capela da Imaculada Conceição, lá no bairro Ribeirão, na Casa de Diva. É sexta-feira, viu? Sexta-feira, não perca esse grande bazar, um bazar que vai acontecer em prol da construção da Capela da Imaculada Conceição, lá do bairro Ribeirão. É na Casa de Diva, sexta-feira, viu? Lá na Casa da Diva. On the darker side, behind the doors, it's a wild ride. You can make a break, Muito bem, cidade, muito bom dia. 10 horas e 33 minutinhos, agora é 10h33 da cidade. É isso aí, você não pode perder grande bazar que vai acontecer em prol da construção da capela da Imaculada Conceição, lá do bairro Ribeirão, é na casa de Diva, sexta-feira. Muito bem, são 10 horas e 34 minutinhos, agora 10 e 34 na cidade. Bom dia! Obrigado, obrigado pelo Raio Ligado, você também do Raio dos Net. Bom dia! Vamos nessa então, às 10 horas e 35 minutos agora na cidade. Você participa do programa através do nosso zap 89 99 39 89 14, enviando seu áudio, a sua mensagem para o zap da Fronteiras FM 89 99 39 89 14. Beleza? Então vai enviando aí o seu áudio, a sua mensagem. Olha aí, Fronteiras tem hortifruti guatuense. Hortifruti é qualidade que dá gosto. Hortifruti guatuense, qualidade que dá gosto. E no hortifruti você compra frutas, verduras e legumes de qualidade e com os melhores preços. O hortifruti é tudo sempre novinho. Recebe frutas, verduras e legumes toda terça e sexta-feira. O caminhão acabou de descarregar hoje no hortifruti, viu? É o hortifruti guatuense, é tudo sempre novinho no hortifruti. E o hortifruti também, você dispõe da parte de mercadinho, mercadinho com produtos de qualidade para abastecer sua despensa. E toda segunda-feira o hortifruti vende peixe, aquele peixe de qualidade no hortifruti, toda segunda-feira. Organização do meu amigo popular galego e sua equipe, localizado ali na Avenida José Aquiles de Souza, centro da Minha Fronteiras do meu Piauí. Ali ao lado da loja, vizinho à loja J Móveis, é a loja J Móveis, em frente ali à panificadora Bom Sabor. Olha aí, chegou em Fronteiras, chegou para ficar, para fazer a diferença, para você mudar de vida. A Grande Serra Premiada. Chegou em Fronteiras, Grande Serra Premiada, e você acompanha a premiação, o sorteio da Grande Serra Premiada pela Fronteiras FM todo domingo, a partir das 11 horas da manhã. A transmissão direto da cidade de Picos. E aqui em Fronteiras você compra a sua cartela da Grande Serra Premiada com a Camila lá no Curral Queimado, a Detinha no bairro Bela Vista, o Fábio lá em frente ao fórum, a Luísa do Arrumadinho, Edinho, ou melhor dizendo, Eudinho, na Avenida José Aquiles de Souza, a Marta do São Gonçalo, a Iara no Mutirão, o Franco lá no bairro Sagui, e você pode ligar pro Franco, ele vai deixar a cartela onde você estiver. O zap do Franco, 99736713, e o Franco é o regional da Grande Serra Premiada. E você quer vender a cartela, vender cartelas Grande Serra Premiada, ganhar uma boa porcentagem, né, fazer um extrazinho, então fala com o Franco, tá bom? E você compra também sua cartela com a Maria do Wilson, lá no pé do morro, a Tonha do Bela Vista, Tonha, o Joãozinho Santiago, lá do Ribeirão, Grande Serra Premiada. Essa veio pra ficar, fazer a diferença pra você mudar de vida. É a grande Serra Premiada. Muito bem, cidade, muito bom dia. Muito bom dia, vai enviando aí o seu áudio, sua mensagem para o zap da rádio ao 89 99 39 89 14, beleza? Deixa eu mandar um bom dia ao meu amigo Toninho de Chico Carpinteiro, Toninho e sua equipe lá na Metalúrgica aí do Toninho, aqui na Avenida José Aguirre de Souza, ali próximo ao Hortifruti. O Toninho sempre ali curtindo o programa, a programação da rádio, não desliga nem o rádio, não, ele não desliga não, né? O Toninho, Chico Carpinteiro, bom dia, meus amigos lá da da J, meu amigo J Souza, Marmoraria J Souza, grande parceiro lá no bairro Mutirão, Marmoraria do J Souza. Bom dia, meus irmãos, aí na Marmoraria J Souza, figuraça esse cara, gente boa demais, muito bem. E o Dan, né, todos vocês aí, beleza? Um forte abraço, muito bom dia, meu amigo Galego do Hortifruti, também com raio total topado lá no talo, né? Alô, meu amigo Daniel Maurício, meu irmão, bom dia pra você, rapaz, aí no seu comércio, Daniel Maurício, na 7 de setembro, lembrando aqui, né? É muita gente, graças a Deus, na audiência, audiência maravilhosa, magnífica. Vamos lembrando, então você pode mandar aí o seu áudio, vai enviando áudio. Tony, manda um alô aqui pra gente, em tal parte da cidade ouvindo o programa. Manda a mensagem, o áudio. É bom o áudio que eu coloco no ar. Ei, Tony, bom dia, rapaz, tô ouvindo aqui o programa aqui, cara. Em tal parte, manda aí o áudio. Manda, gente, participe. Fique aí só ouvindo, só curtindo, não. Participe. É bom interagir, participar comigo, beleza? Maria Alane, minha gata Alane, lá no escritório dela. Trabalhando no escritório. Sabe onde é o escritório da Alane? Ah, você sabe, sabe? Na cozinha. É isso aí, você sabe onde é o escritório da Alane? Na cozinha, é o escritório dela, da Alane. É, é lá na cozinha, Maria Alane tá lá no escritório dela, na cozinha. Beleza. Muito bem, cidade, muito bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência, o radinho ligado. Vamos curtir música, chega de blá blá blá, né? Vamos curtir música, vamos? É bom, né? É bom. Então vamos curtir no Estação, sucesso pra você, é no comando de Tony Oliveira. E lembrando que logo mais, ao meio-dia, tem um jornal, tem Fronteiras em Notícia. Chegando aí, sai a rodada, bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Sai a rodada. Para então, chama na bota. Vai de Maguarete, tira o sedão. E o chance deles, o mural de Rui Bahia. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, meu corpo era sua diversão. Nosso combinado era não ligar, mas tá sentindo falta da cama abarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Tô bebe, vem me procurar. Joga esporte, bota a esloma. Eita, Ciro. Zé Cícero e Cris. Chama, bora tirar o safadão. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um laço, uma distração, o meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar, tá sentindo falta da cama abarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Não bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. só que é o cheiro do mato. Minha voz grossa e a mão calejada. É uma cintura pereira diferenciada. Saio com a perna e a bamba e apaixonada. Saio com a perna e a bamba e apaixonada. Ela trocou a Mercedes pelo cavalo sem freio. E se eu não faço fazendeiro? E se eu não faço do fazendeiro? Ela trocou a Mercedes pelo cavalo sem freio. E se eu não faço do fazendeiro? Oi, vapo, vapo, vapo, pro cão daquele jeito. Oi, vapo, vapo, vapo, pro cão daquele jeito. Vaqueiro, ai! Oito, ela deixou de lado. Agora ela só quer o cheiro do mato. Minha voz trouxe a mão calejada. Ela sentiu a pegada diferenciada. Saiu com a perna e a bamba e apaixonada. Saiu com a perna e a bamba e apaixonada. Ela trocou a Mercedes pelo cavalo sem freio. E se eu... Ela trocou a Mercedes pelo cavalo sem freio. E se eu no vapo do fazendeiro? Oi, vapo, vapo, vapo, brutão daquele jeito. Oi, vapo, vapo, vapo, brutão daquele jeito. Juntou, aí seu mano Vazer e Prazer. Foi chama daquele jeito assim, ó. Oi, vapo, vapo, vapo. Vapo, vapo, vapo, brutão daquele jeito. Valeu, mano, Valter. A aula de hoje é sobre ficar de fiel. Tá usando ela pra me esquecer. Uma cópia mal feita de eu e você. Nego, vem cá. Eu sei que tu ainda quer me amar. Não leve a mal. Vamos deixar no confidencial. Se tu quiser só cama, eu tô galera. Se quiser aliança, eu tô correndo. Se é pra assinar algum papel, assino só. Muito bem, daí, sucesso aí da Mari Fernandes, Ficante, agora na cidade, horas certas, início são 10 horas e 48 minutinhos, agora em Fronteiras, 10 e 48, horas certas, Zende Imóveis para você. Obrigado, obrigado aí pelo carinho, a sua audiência, a sua sintonia, a sua companhia. Estação 87. Com Tony Oliveira. Goleada de ofertas Zeni. Nossa seleção de ofertas está imbatível. Aproveite. E Smart TV 43 polegadas por R$ 1.999 ou 12 de R$ 199,90. Unibox casal em molas Eurosono por R$ 799 ou 12 de R$ 79,90. Bebedouro de mesa Spaltec por R$ 599 ou 12 de R$ 59,90. Ventilador 50 centímetros de coluna por R$ 238,80 ou 12 de R$ 19,90 sem juros. Ofertas campeãs só na Zeni. O melhor está aqui. Mulher, que bicho grande é esse, mulher do céu? Mulher, aqui é um pepino. E olha, mulher, esse abacaxi, coentro, cebola, oscorra linda. Mulher, tu comprou isso aonde? Aqui em Fronteiras. Aqui? Aonde? Agora deixa com eu, com o Matiaguinho. Ah, pois fale, seu Zé. Chegou Hortifruti Guatuense, o estourado de Campos Sales, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti Guatuense. Lá tem tudo, comadre. Da macaúba ao zaro de coco. Eita. Do abacaxi ao quivi. Do pepino ao agrião. Do quiabo à cebola. Do mamão ao ai. Ai, comadre, pensou em fruta e verdura? Não, agora tem Fronteiras. Hortifruti Guatuense. O verdurão mais estourado do Brasil. Preço lá embaixo. Atendimento de primeira qualidade. Entrega ligeirinha, comadre. Graças a Deus que chegou, comadre. Hortifruti Guatuense. O verdurão estourado. E atenção, comadre, toda terça e sexta chega a novidade. As carradas direto lá do Vale do São Francisco. É fruta e verdura fresquinha, fresquinha e baratinha, baratinha. Hortifruti Guatuense. Na Avenida José Aquiles de Souza, 871. Em frente à panificadora Bom Sabor. Hortifruti Guatuense. O verdurão estourado do Brasil. Agora também, aqui em Fronteiras. Direção é dele, nosso amigo Francisco. Arrocha, Chiquinho. A Fronteiras FM está também no YouTube. É só digitar Tony Oliveira Locutor na barra de pesquisa e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Fronteiras FM 87,9, a rádio que toca o seu coração. Uma visão de futuro, qualidade pra se ver. A Ótica Mariana é a melhor pra você. Óculos de grau e esportes, pra toda ocasião. Na Ótica Mariana, você tem satisfação. Ótica Mariana, óculos, lentes e armação. A Ótica Mariana é a melhor da região. Ótica Mariana, óculos, lentes e armação. Ótica Mariana, aqui você tem a solução. Ótica Mariana. Aqui você tem a solução. Ótica Mariana. Aqui você tem a solução. Ótica Mariana. Aqui você tem a solução. O Laboratório de Análises Clínicas Valdemar de Moura Santos, Fronteiras, Piauí. Mais de 30 anos no mercado, realizando exames com tecnologia, precisão e qualidade. A experiência dos farmacêuticos bioquímicos, o Dr. Caio Danda, doutora Milena Danda, doutora Verônica Danda, doutor Valdemar Santos Júnior e do biomédico Rocine Moura. O laboratório realiza exames na área de hematologia, bioquímica, imunologia, parasitologia, uranálise, hormônios, marcadores tumorais, sexagem fetal, teste de paternidade e teste do pezinho. Telefones para contato 999-7257-33, 999-7639-70. Endereço Avenida Manuel Valério, Centro, Fronteiras, Piauí, próximo ao posto de saúde do centro. Em novembro, oficina de conhecimento teológico aqui em Fronteiras, totalmente grátis. Aguarde. Ótica Lee, veja a vida com outro olhar, sempre com qualidade e garantia em nossos produtos. Ótica Lins veio pra fazer diferente. Tem bom atendimento, qualidade, menor preço. Óculos de grau, lente especial. Óculos de sol pra dar aquele visual. Facilitamos sua consulta quinzenal. Ótica Lins, Ótica Lins. Sua visão, muito mais feliz. Ótica Lins, Ótica Lins. A mais completa e respeitada do país. Ótica Lins, Ótica Lins. Sua visão, muito mais feliz. Ótica Lins, Ótica Lins. A mais completa e respeitada do país. É Ótica Lins. Veja a vida com outro olhar. Nós recebemos o seu óculos usado, de entrada na compra do seu novo. Tem história estoque de coleção atualizado. Ótica Lisa é a queridinha do povo. Ótica Lisa é a queridinha do povo. Ótica Lisa, Ótica Lisa, sua visão muito mais feliz. Ótica Lisa, Ótica Lisa, a mais completa e respeitada do país. Ótica Lisa, Ótica Lisa, sua visão muito mais feliz. Ótica Lisa, Ótica Lisa, a mais completa e respeitada do país. É Ótica Lisa, veja a vida com outro olhar. Sempre com qualidade e garantia em nossos produtos. O Laboratório Valdemar de Moura Santos avisa aos pacientes que fazem uso de medicações manipuladas que está trabalhando com os da Farmapele. Venha fazer o seu orçamento com a gente. Trabalhamos com todos os cartões de crédito e você não pagará o frete. O cliente pode estar pagando o seu medicamento no laboratório, na Avenida Manuel Valério, próximo ao posto de saúde do Centro de Fronteiras Piauí. Ou iremos levar até você. Nosso contato 89 999 76 39 70. Fazemos seu orçamento também pelo WhatsApp. A sua internet é lenta e cai o tempo todo? Na hora de assistir os seus vídeos, a imagem fica travando? Se a sua resposta é sim, é bem provável que você não esteja recebendo o que foi prometido. Acabe logo com essa dor de cabeça e faça como centenas de clientes que contrataram a Liberty Telecom. Acesso fácil, rápido e com o melhor suporte técnico que só a Liberty tem. Na Liberty, a velocidade é alta, os preços são baixos e o atendimento é rápido. Acesso a partir de R$69 mensais, com taxa de instalação grátis e velocidades incríveis. Só na Liberty você encontra planos de 10, 20 e 30 mega com aquele precinho que cabe no seu bolso. É isso mesmo, navegue em alta velocidade, economizando muito mais no final do mês. Você ainda vai continuar perdendo seu tempo? Venha ser livre com a gente. Ligue já, 89 99 38 1295, 89 99 33 1999, e agende agora mesmo a visita de um de nossos consultores comerciais. Liberty, a sua liberdade na internet. Fricotil Fronteiras, carnes de qualidade, carnes com selo de qualidade. Em breve estaremos trabalhando também com carnes de bode, carneiro e frango abatido do dia. Organização do amigo Zaqueu, Rua Antônio Francisco Pereira, Centro, Fronteiras, Piauí, por trás do Banco do Brasil. Entregamos em domicílio. Chame no zap 99997-5018. Fricotil Fronteiras, carnes de qualidade. Agora, na organização do amigo Zaqueu. Agora, um novo conceito em mármores e granitos em Fronteiras, Piauí. J. Souza Mármores e Granitos, especialista em escadas, mesas, pia de cozinha, lavatório para banheiro, soleiras, túmulos, colunas, revestimentos em geral. Nosso endereço, Rua Abílio Alves, 493, Bairro Centro, Fronteiras, Piauí. Saída para Caldeirão Grande do Piauí. Fones Zap 89 99 99 39 88 11 e 89 999 84 93 18. Organização J. Souza Mármores e Granitos. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração. Natal, São Paulo, Cuiabá ou Porto Alegre. De norte a sul do Brasil, nas grandes e pequenas cidades, o rádio segue cada vez mais forte. Não importa o tamanho da sua empresa, divulgar no rádio é a garantia de mais clientes, resultados rápidos e com o menor custo. Rádio, a melhor proposta para o seu anúncio está aqui, e os melhores resultados também. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Estação 87. Com Tony Oliveira. The heat is on the street. Inside your head, on every beat. And the beat's alive, deep inside. The pressure's high, just to stay alive. 'Cause the heat is on. Woo! Oh, oh, oh, oh, oh, caught in the action. I'm looking out for you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Tell me, do you feel it? The heat is on. The heat is on. The heat is on. Oh, it's on the street. Muito bem, cidade, muito bom dia. Pontualmente agora em Fronteiras, são 11 horas, né? 11 horas, hora certa, Zeni. E é hora no programa agora de destacar aqui o resumo das novelas. São novelas da Globo, que eu passo o resumo para vocês. Então vamos lá com o resumo das novelas aqui no programa. Na sequência tem notícia. E eu passo agora o capítulo da novela Travessia. Travessia das 21 horas. Você acompanha hoje na novela. É o seguinte capítulo para hoje. Otto se oferece para levar Brisa a São Luís no avião da empresa em que trabalha. E Tonho pede então que Guerra, pede a Guerra que encontre sua mãe. Estênio desconfia de que Guerra tenha pedido informações para Elô sobre o caso de Brisa e alerta Moretti. Ari confessa a Gil que está gostando de sua nova vida. Karina diz a Brisa que Otto está apaixonado pela amiga. Espeto, olha só o nome. Espeto comenta com Joel que desconfia de que Nunes venderá o seu bar. E Thalita não entende a hostilidade de Cidália. Brisa aceita ir para São Luís com Otto. Dante manda Gil avisar a Ari que se o ex-aluno não devolver Tônio para Mandacaru, contará a Guerra sobre o envolvimento do arquiteto na campanha contra a construtora. Isso, né, melhor dizendo, Isa avisa a Laís de que não será aluna de Monteiro. Núbia se assusta ao ver Brisa. É o que rola hoje na novela, né? A novela, então, Travessia. E pra gente acompanhar agora o capítulo da novela Mar do Sertão. O que é que vai rolar hoje em Mar do Sertão? Capítulo para hoje, você acompanha, né? Logo mais a partir das 18 horas, Candoca não comenta com Pajeú quem pode ser o responsável pela doença nas pessoas. Tertulinho não encontra Adamastor na casa de Timbó. Jessilaine tenta disfarçar o incômodo ao ver a empolgação de Candoca com o projeto do hospital. Látifa se insinua para Zain. Deodora assegura a Tertulinho que vai descobrir o que Maruã esconde, né? Adamastor conversa com Padre Zezo e Látifa questiona Maruã sobre os seus sentimentos, qual o sentimento dele por ela, né? E Tertulinho ameaça Van Clay para encontrar Adamastor. Deodora questiona Maruã sobre o seu segredo. Xaviera, né? vamos ver aqui, Xaviera então indica a José o paradeiro de Adamastor e Latifa reclama da proximidade de Deodora com Maluã e Labib fica intrigada, o José encontra Adamastor, o coronel recebe uma intimidação para depor a respeito do uso irregular de do pesticida. Hoje na novela, a novela então, Mar do Sertão. Vamos acompanhando agora o capítulo da novela, para finalizar, resumo das novelas, Cara e Coragem. O que vai rolar hoje em Cara e Coragem? Clarice explica sua história para Marcela, né? Para Marcela e Paulo. E Jonathan conta para Ítalo que Clarice ouviu com a Anitta, né? Ah, e Pati e Moa decidem ir até a empresa de segurança de Ítalo. Duarte pede, né, para trabalhar na loja do tio de Jéssica. Enzo vê Hugo com Márcia e fica enciumado. Alfredo se desentende com Moa por causa dos filhos. Anitta despista o segurança que Ítalo deixou com ela e Jéssica se desespera ao descobrir que Clarice não morreu. E Regina vibra com a notícia de que Clarice não pode assumir a presidência da SG. Ítalo confirma para Patti e Moa que a modificação da fórmula está em sua tatuagem. Lucas comenta com Lou, né, sobre o estado de Renan. Patti tem uma suspeita sobre o paradeiro de Anitta. Isis entra na casa de Renan no momento em que ele beija Lou à força. E aí Luana entrega a Clarice, um dossiê. Um dossiê com os desmandos de Leonardo na SG. E Patti encontra Anitta. Clarice fica frente a frente com Regina e Leonardo. Hoje, na novela Cara e Coragem. Muito bem, dentro de instantes tem notícia no programa, já tem notícia aqui no seu Estação 87. Logo mais ao meio-dia tem um jornal de Fronteiras em Notícia, ao meio-dia, com notícia do nosso município, nosso estado, do Brasil e do mundo. Olha aí, você não pode perder, não perca um bazar que vai acontecer em prol da construção da Capela da Imaculada Conceição, lá do bairro Ribeirão. O bazar vai acontecer sexta-feira, lá na Casa da Diva. Participe! É isso aí, você não pode perder, não perca, Grande Bazar. Convidamos a todos e a todas para participar de um Grande Bazar que vai acontecer em prol da construção da Capela da Imaculada Conceição no bairro Ribeirão, na Casa de Diva. É sexta-feira. Música. Edileno Gás e Água, acabou seu gás, acabou a água, ligue e peça Edileno Gás, o zap do Edileno Gás, 89 99 71 39 33. Credibilidade e segurança, Edileno Gás e Gás e Água. Edileno Gás é o gás que dura mais. Você pode marcar no calendário e conferir. É, Edileno Gás é o gás de cozinha das famílias fronteirenses. Muito bem, hora certa na cidade Zen Imóveis, são 11 horas agora e 9 minutinhos. Muito bem, vamos nessa então com o nosso programa, nosso Estação 87, programa que interage com você, o programa 10, o programa eclético, que toca tudo para você. Você participa do programa através do nosso zap, enviando seu áudio, sua mensagem, o zap 89... 99 39 89 14, tá bom? Vamos acompanhar. Tem participação do ouvinte no zap da rádio? Vamos aqui então. Bom dia, Tony. Tony, aqui é Raimunda do Bairro Saguim. Gostaria que você passe essa música de Gustavo Lima, Seu Veneno, para o Euler curtir. E quero que você passe outro sucesso também de Amado Batista, Folha Seca, para me oferecer para meu esposo Francisco. Muito bem, isso que é amor, né? Ei, meu amigo Euler, bom dia, né? Bom dia aí o Francisco, a sua esposa, né? A dona Raimunda, não é isso? Muito bem, vamos nessa então com o nosso programa, nosso Estação 87, é o programa que interage com você. Então participe enviando o seu áudio, a sua mensagem para o zap da rádio 89 99 39 89 14, é o zap zap da Fronteiras FM. E pra gente curtir agora tem, chegando aqui no programa, Gustavo Lima, Seu Veneno. Alô, cidade, alô, Brasil, bom dia. Sentada na mesa, tomando cerveja, olhar faiscante, olhar sensual. Um jeito tem gozo, um jeito gostoso, jeito delicado de ser especial. Olhar pra você me levou ao extremo. Fiquei desejando roubar seu veneno. Voei novamente no lance legal. Falar com você me deixou mais sereno. Com essa cerveja que nós dois bebemos, a esse momento mudou meu astral. Sem detendo, não quero viver novamente um amor. Você não me chame pra ficar na mesa. Não quero beber com você mais cerveja. Não quero sofrer novamente essa dor. Thank you.

quando ela chegou. Estação 87 com Tony Oliveira. É sucesso. Esse amor não vai ter fim. Ao vivo. Vamos lá, Fabiana. Vou te amar mesmo sem você estar aqui. Quero ouvir, vem. Você é o meu fogo, o único desejo. Eu sinto que esse amor nunca virá fim. Se fute tão distante, a saudade machuca tanto, não desisto. Mesmo assim, esse amor não vai ter fim. Vou te amar mesmo sem você estar aqui. Vou te amar pra sentir teu corpo junto ao meu. Vou te amar, mesmo a lua posso sentir. Esse amor não vai ter fim. Não sei mais quanto tempo ele é. Tem um calor, é só ver. Não dá pra fingir que esse amor não vai ter fim. Vou te amar mesmo sem você estar aqui. Vou te amar pra sentir teu corpo junto ao meu. Vou te amar, vejo a lua, posso sentir que esse amor não vai ter fim. Quando as noites os meus sonhos, você minha luz. Que não tem nada nem ninguém capaz de você, de mim. Você é o meu fogo, o único desejo. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Junto ao meu jantar, vejo a lua, posso sentir. Esse amor não vai ter fim. Au. Esse amor não vai ter fim. Muito bem, daí a gente matando saudades aí, forrozão das antigas, moleca sem vergonha, esse amor não vai ter fim. 11 horas e 21 minutos agora na cidade, hora certa, Zeni, bom dia! Aí, obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência, sua sintonia, sua companhia. Estação 87. Com Tony Oliveira. Goleada de ofertas Zeni. Nossa seleção de ofertas está imbatível. Aproveite. Smart TV 43 polegadas por R$ 1.999 ou 12 de R$ 199,90. Unibox casal em molas Eurosolo por R$ 799 ou 12 de R$ 79,90. Bebedouro de mesa Esmaltec por R$ 599 ou 12 de R$ 59,90. Ventilador 50 centímetros de coluna por R$ 238,80 ou 12 de R$ 19,90 sem juros. Ofertas campeãs só na Zeni. O melhor está aqui. Em novembro, Oficina de Conhecimento Teológico, aqui em Fronteiras, totalmente grátis. A mega operação de vendas Paraíba está de volta, com mega ofertas de fogões e preços ainda mais baixos. Fogão Atlas 4 bocas até 10 de R$ 63,90 sem juros. Fogão Esmaltec 6 bocas até 10 de R$ 86,90 sem juros. Fogão Esmaltec 5 bocas até 10 de R$ 128,90 sem juros. Fogão Atlas 5 bocas até 10 de R$ 128,90 sem juros. E muito mais em até 24 vezes. A Giganet Telecom é referência em todo o estado do Piauí por ter uma internet de procedência. E o que era bom, ficou melhor ainda. Conheça a atualização promocional dos planos da Giganet Telecom. 50 megas, R$69,99. 70 megas, só R$79,99. 150 megas, R$99,99. 200 megas, só R$129,99. 300 megas, R$149,99. Tá muito barato os planos da Giganet Telecom. Vem pra Giganet, assine já. 0800-188-0800. Giganet Telecom, o melhor pra você. Alô, você de fronteiras e região. Agora você não precisa se deslocar pra outra cidade para procurar serviços mecânicos. Aqui contamos agora com a Lamburg Caminhões, oficina mecânica Lamburg Caminhões. Trabalhamos em todos os tipos de motores, linha leves e pesados, e pinturas em geral em caminhões, carros pequenos e motos. Reformamos carretas, carrocerias e fazemos troca de óleo. Lamburg Caminhões, aqui é o melhor lugar. Investigamos todo o seu carro ou caminhão e trazemos a melhor solução com rapidez, honestidade e qualidade. Cuide do seu bem com quem entende mais. Venha nos visitar. Localizado na Avenida Landry Salles, bairro Belém, em Fronteiras, por trás da clínica de Doutor Agnello. Telefone WhatsApp 899-9981-6673. Lamburg Caminhões, organização Pastor Kleber Muelão. Gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door, please don't go. Você já conhece a linha de móveis e eletrodomésticos da Cemóveis. A nossa loja preza pela qualidade daquilo que vende. Por isso, cada cliente é um cliente satisfeito. Nós temos o melhor para cada cômodo de sua casa. Móveis eletrodomésticos das melhores marcas à sua disposição, com preços e condições que cabem direitinho no seu bolso. Na Cemóveis, você pode fazer as suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. AC Móveis, Avenida 7 de Setembro, Fronteiras, Piauí, em frente ao posto OS Combustíveis. Organização Antônio Clementino, Pedrina e Filhos. AC Móveis, a nossa loja. Ótica Lins, veja a vida com outro olhar. Sempre com qualidade e garantia em nossos produtos. Ótica Lins veio pra fazer diferente. Tem bom atendimento, qualidade, menor preço. Óculos de grau, lente especial. Óculos de sol pra dar aquele visual. Facilitamos sua consulta quinzenal. Ótica Lins, sua visão muito mais feliz. Ótica Lins, Ótica Lins, a mais completa e respeitada do país. Ótica Lins, Ótica Lins, sua visão muito mais feliz. Ótica Lins, Ótica Lins, a mais completa e respeitada do país. É Ótica Lins, veja a vida com outro olhar. Nós recebemos o seu óculos usado entrada na compra do seu novo. Tem estoque de coleção atualizado. Ótica Lins é a queridinha do povo. Ótica Lins é a queridinha do povo. Ótica Lins, Ótica Lins, sua visão muito mais feliz. Ótica Lins, Ótica Lins, a mais completa e respeitada do país. Ótica Lins, Ótica Lins, sua visão muito mais feliz. Ótica Lins, Ótica Lins, a mais completa e respeitada do país. É Ótica Lins, veja a vida com outro olhar. Sempre com qualidade e garantia em nossos produtos. Lan Lanchonete Bela Vista. Na Lanchonete Bela Vista, você dispõe de um cardápio variado: misto quente, x-salada, x-burger, bauru, americano, x-calabresa, x-bacon, mega burger, super bacon, x-tudo, hambúrguer de frango, x-frango, frango com calabresa, frango com bacon, x-tudo de frango, sucos e vitaminas, abacaxi, acerola, cajá, caju, cupuaçu, goiaba, graviola, maracujá, manga, tamarindo, umbu, refrigerantes de 250 ml, 350 ml, 600 ml, 1 litro. Temos água sem gás e com gás. Temos ainda coxinha, pastel, bomba, salsichão, salgados de forno, pães. E servimos café da manhã. Estamos localizados no bairro Bela Vista, na Avenida José Aguirre de Souza, ao lado do Lava Jato Bela Vista, Fronteiras Piauí, saída para Pionono. Zap para contato 89 99 22 80 78. Organização Edinho. Venha saborear os nossos lanches, tomar o seu café da manhã conosco e aproveitar para lavar seu carro, sua moto, no Lava Jato Bela Vista. Lanchonete Bela Vista. A Grande Serra Premiada, domingo 6 de novembro. Você vai dar uma goleada, ganhando: primeiro prêmio, um vale-compra de R$3.000. Segundo prêmio, tem vale-compra de R$3.000. Terceiro prêmio, tome vale-compra de R$3.000. E no quarto prêmio, você vai dar um show, ganhando uma moto Honda Start 0 quilômetro. 15 vales-compras de R$300 no Giro da Sorte. Transmissão ao vivo pelas rádios e pelas redes sociais do Grande Serra Premiada. O seu pacote de mídia Grande Serra Premiada só custa R$7. Compre, compre e concorra a toda a nossa premiação. Produção Gogó de Ouro. Mais alguém? A Grande Serra Premiada, domingo 6 de novembro. Você vai dar uma goleada, ganhando: primeiro prêmio, um vale-compra de R$3.000. Segundo prêmio, tem vale-compra de R$3.000. Terceiro prêmio, tome vale-compra de R$3.000. E no quarto prêmio, você vai dar um show, ganhando uma moto Honda Start 0 quilômetro. 15 vales-compras de R$300 no Giro da Sorte. Transmissão ao vivo pelas rádios e pelas redes sociais do Grande Serra Premiada. O seu pacote de mídia Grande Serra Premiada só custa R$7. Compre, compre e concorra a toda a nossa premiação. Produção Gogó de Ouro. Mais alguém? Loja Mistura Feminina e Cida Variedades, juntas para melhor atender. Temos lindos looks, sempre atualizados com a moda. Temos moda evangélica, peças a partir de R$10. Nosso endereço, Avenida 7 de Setembro, no prédio onde funcionava a Casa do Doce é o Xadai, vizinho ao cartório de Marta, Fronteiras Piauí. Organização Cida do Pantico e Filhas. A Grande Serra Premiada, domingo 6 de novembro. Você vai dar uma goleada, ganhando: primeiro prêmio, um vale-compra de R$3.000. Segundo prêmio, tem vale-compra de R$3.000. Terceiro prêmio, tome vale-compra de R$3.000. E no quarto prêmio, você vai dar um show, ganhando uma moto Honda Start 0 quilômetro. 15 vales-compras de R$300 no Giro da Sorte. Transmissão ao vivo pelas rádios e pelas redes sociais do Grande Serra Premiada. O seu pacote de mídia Grande Serra Premiada só custa R$7. Compre, compre e concorra a toda a nossa premiação. Produção Gogó de Ouro. Mais alguém? Mercadinho JM. Alô, você do Curral Queimado e localidades vizinhas. Agora não precisa mais você se deslocar para a cidade para fazer as suas compras, para abastecer sua despensa. Agora tem pertinho de você um mercadinho onde você encontra produtos de qualidade que você conhece, produtos alimentícios, frios em geral, carnes de qualidade, materiais de higiene e limpeza com preços imbatíveis. Leve mais por menos no Mercadinho JM, localizado na principal do Curral Queimado, zona rural de Fronteiras, a poucos quilômetros da cidade. Entregamos em domicílio através do zap 999-21-4190. Organização João Mendes e Elisineide. Mercadinho JM. É bom ser criança, tem de todos atenção. Atenção, mamães! Vocês já conhecem a loja Letícia Baby e Kids. Chegou em Fronteiras, a loja mais completa em artigos de enxoval, vestuário e calçados para seu filho. Venha nos visitar. Fica localizada no centro de Fronteiras, Piauí, ao lado da farmácia Haribe. Em novembro, Oficina de Conhecimento Teológico, aqui em Fronteiras, totalmente grátis. A Fronteiras FM está no Facebook. Siga nossa fanpage e acompanhe nossos programas ao vivo. É só procurar Rádio Fronteiras FM 87,9 e se ligar na gente. A Grande Serra Premiada, domingo 6 de novembro. Você vai dar uma goleada, ganhando: primeiro prêmio, um vale-compra de R$3.000. Segundo prêmio, tem vale-compra de R$3.000. Terceiro prêmio, tome vale-compra de R$3.000. E no quarto prêmio, você vai dar um show, ganhando uma moto Honda Start 0 quilômetro. 15 vales-compras de R$300 no Giro da Sorte. Transmissão ao vivo pelas rádios e pelas redes sociais do Grande Serra Premiada. O seu pacote de mídia Grande Serra Premiada só custa R$7. Compre e concorra a toda a nossa premiação. Produção Cocó de Ouro. Mais alguém? Max União. Agora em Fronteiras, Piauí, temos um plano assistencial à família que atende aos nossos interesses. E melhor, 100% piauiense. Trabalhamos com embalsamamento em Picos, Piauí, traslado em todo o estado do Piauí, descontos em clínicas em Picos e Teresina. Max União, amiga nas horas difíceis, tudo pela vida. Atendimento 24 horas. Telefones 89 99 88 6811 e 86 99 4 16 58 27. Faça já o seu plano assistencial Pax União. Nosso endereço em Fronteiras, Piauí, Rua Abílio Alves de Souza com Avenida 7 de Setembro, Centro, em frente à Torre da Bandeira de Fronteiras, Piauí. Pax União, amiga nas horas difíceis, tudo pela vida, 100% piauiense. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Propaganda é investimento. Invista aqui. Fronteiras FM. Estação 87. Com Tony Oliveira. The heat is on. On the street. Inside your head. On every beat. And the beat's alive. Deep inside. The pressure's high. Just to stay alive. Cause the heat is on. Woo! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, caught in the action. I'm looking out for you. Oh, oh, oh, oh, oh, tell me, can Muito bem, hora certa na cidade, são 11 horas agora e 39 minutinhos, 11:39 agora em Fronteiras. Muito bom dia, agradecendo aí o seu carinho, a sua audiência, sua sintonia, sua companhia. Vamos acompanhar a notícia no programa. Notícias. É hora de notícias. Muito bem, vamos acompanhar então notícia no programa aqui direto da TV Cidade Verde em Picos, Piauí. Novembro Azul. O Novembro Azul, a campanha alerta para os cuidados com a saúde do homem. E vamos fazer agora um alerta aos homens. O câncer de próstata é o de maior incidência e o segundo que mais mata. Dados do Ministério da Saúde revelam que de 2019 a 2021 foram mais de 47 mil óbitos em razão desse tipo de tumor. No ano passado, mais de 16 mil homens morreram em consequência da doença, o que corresponde a cerca de 44 mortes por dia. Estamos no primeiro dia do mês de novembro e começa também as ações da campanha Novembro Azul, realizada todos os anos com o objetivo de conscientizar a respeito da saúde do homem, com ênfase na prevenção e também no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para falar um pouco mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico urologista Éder Rocha. Bom dia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Pix, fique à vontade. Obrigado. Doutor, é importante esse alerta. A gente sabe que os homens são mais resistentes para cuidar da saúde, não só no mês de novembro, né? O Novembro Azul, ele é um mês que busca essa conscientização, mas os homens devem se preocupar. Um dado preocupante do INCA, né, que a cada 38 minutos um homem morre vítima de câncer de próstata. Então é muito preocupante, então é preciso realmente levantar essa bandeira da saúde masculina. Com certeza, bom dia a todos. Isso é um fator muito importante porque, principalmente nas regiões mais remotas, existe um tabu muito grande ainda do paciente mais, daquele paciente do interior, de buscar um médico para pegar mais informações sobre algum tratamento, sobre como evitar algumas doenças. E o câncer de próstata, que é um câncer muito comum na população masculina, ele vem aumentando essa incidência. Nesse ano, o INCA, o Instituto do Câncer, nos deu uma nota de 65 mil novos casos anuais. Então, é um valor muito grande, perdendo apenas para câncer de pele, não melanoma. E a respeito do câncer, né? O câncer, no comecinho, ele é praticamente uma doença, né? Uma doença silenciosa. Então, é preciso se atentar à questão de buscar uma ajuda médica, realizar exames. A partir de que idade os homens devem se atentar mais a procurar um especialista? Pronto. Aqui no Brasil, a gente preconiza, a partir dos 50 anos de idade, você buscar esse atendimento. Na população geral. Agora, claro, se você tem uma história familiar, se seu pai, um tio, um avô teve um câncer de próstata, você tem que buscar mais cedo, com 45 anos ou então 40 anos. também para aqueles de história de raça negra, então, questão, 40, 45 anos. E a questão do exame, doutor, às vezes, esse que é o tabu, né, a questão desse exame. Esse é realmente o tabu, que é um exame muito simples. O exame, para a gente tentar fazer um diagnóstico correto, é o quê? O exame físico, no geral, que é o toque retal, que é um exame simples, rápido, indolor, associado com o PSA, que é um exame relacionado com a próstata, um exame de sangue. Então, esses dois juntos nos dão a característica daquele paciente, e aí sim, se você tiver uma suspeita de câncer de próstata, você vai fazer uma biópsia. Mas antes de tudo, é o tratamento, a prevenção, que é com o TOC e o PSA. O diagnóstico precoce é bem importante, né, doutor? Ele aumenta as chances de cura até 90%. Até 90%. Então, quando você consegue diagnosticar esse câncer de formas iniciais, você consegue mais de 90% de cura. Então, cada paciente vai um tipo de tratamento específico. Claro, eu não vou tratar fulano, cicrano da mesma forma, mas o diagnóstico precoce é o principal. E tem sintomas, doutor, assim, porque geralmente, como eu falei agora há pouco tempo, às vezes apresenta sintomas, outras vezes não, mas como acender esse alerta? Qual sintoma o homem sentir, ele deve procurar uma ajuda? Bom, os sintomas do câncer de próstata geralmente são, com o passar da idade, com o passar do tempo de câncer, você aumenta esses sintomas. Então, no início, sempre pouco sintoma. É mais comparado, assim, quem tem HPB, que é uma hiperplasia prostática, tem mais sintomas do que o próprio câncer. Então, o câncer já apresenta sintomas numa fase mais tardia, que é o quê? Dor para urinar, hematúria, que é um sangramento urinário, evoluindo possivelmente depois até com insuficiência renal e parada de produção dos outros órgãos. E no caso, o tratamento, ele varia de paciente para paciente? O tratamento varia de paciente para paciente. Então, cada vez que você dispõe de um tratamento inicial, isso aí vai muito levar em consideração como é que vai ser o prognóstico de cada tratamento. Então, se você tem um paciente com início, um câncer inicial, esse tratamento aí, provavelmente, você pode lançar a mão de prostatectomia radical, ou então a radioterapia, e até mesmo uma espera ativa, você vigia esse paciente. Já em pacientes com câncer de próstata mais avançado, esse tratamento se torna mais difícil, podendo ter que lançar a mão apenas de tratamento paliativo, que é uma quimioterapia, hormonioterapia e por aí vai. Doutor, o senhor como médico especialista na área, a questão do Sistema Único de Saúde, está facilitando, está atraindo também esses homens para cada vez mais se atentarem à questão da saúde? Está disponibilizando mais profissionais, recursos para que o homem obtenha esse cuidado? Bom, eu morava em São Paulo até 2 anos. A gente via que em grandes centros essa disponibilidade é um pouco maior por conta dos recursos, por conta que a população ela está mais ligada, né, nessa questão. Então, assim, você via que era mais. Agora aqui, você mora no interior, você precisa realmente essas campanhas para poder fazer com que o paciente chegue, o paciente se alerte para essa situação. Então, só para a gente finalizar a entrevista, doutor, a gente está falando, focando na questão do câncer de próstata, mas a saúde do homem também engloba outros cuidados com outras doenças, outras patologias. Eu queria que o senhor fizesse um alerta para os homens que estão em casa se atentarem à saúde e cada vez mais, né, buscarem uma ajuda, buscarem a questão da prevenção, né, se prevenir também. Bom, é exatamente isso. O Novembro Azul é uma campanha que iniciou, é mundial, é mais relacionada com câncer de próstata, mas você vê hoje em dia que o homem tem que se tratar de forma geral. Não é só o câncer que vai matar, um diabetes, uma hipertensão não controlada, problemas cardíacos, obesidade, que é muito comum na população em geral, por conta do meio atual. Então, tudo isso você tem que estar no pé, até porque esse também são uma das causas que pode levar ao câncer de próstata. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos e pelo alerta também que o senhor fez aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Então tá aí, nós homens vamos nos procurar nos cuidar mais ainda, né? Tá aí, então o alerta aí, o médico aí falando sobre Novembro Azul e a campanha alerta para os cuidados com a saúde do homem. Novembro Azul. Muito bem, cidade, muito bom dia. Logo mais, mais notícia. Mais notícia você acompanha no Jornal Fronteiras em Notícia, ao meio-dia, aqui na Fronteiras FM, com Tony Oliveira. Fronteiras em Notícia, meio-dia. Notícias. É hora de notícias. When the heat's on you, when the heat is on. Vamos dar mais uma esticadinha aqui no programa, vamos curtir mais música, né? Enquanto isso, curtindo aqui, ó, 11h48, Fábio Júnior, Quando Gira o Mundo. Quando o sonho traz, a vida traz, tudo, tudo pode o amor ganhar. Passe o tempo, passe o que passar, a noite vem, o dia vai. Gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano. Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada. Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Quando gira o mundo, cheira o fundo de um ser humano. Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada. Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Esqueça então o assim, esta é a sua vez, é o seu amor que vai chegar. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. Uma esperança desce junto com a madrugada. Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Há uma estrela solta. Aí a gente matando saudades aí com Fábio Júnior, Quando Gira o Mundo. 11 horas agora e 53 minutos na cidade, hora certa, Zeni Cidade. Bom dia Brasil. Logo mais ao meio-dia, Jornal Fronteiras em Notícia, ao meio-dia. Estação 87. Com Tony Oliveira. Goleada de ofertas Zeni. Nossa seleção de ofertas está imbatível. Aproveite. Smart TV 43 polegadas por R$ 1.999 ou 12 de R$ 199,90. Unibox Casal em Molas Eurosolo por R$ 799 ou 12 de R$ 79,90. Bebedouro de mesa Smaltec por R$ 599 ou 12 de R$ 59,90. Ventilador 50 centímetros de coluna por R$ 238,80 ou 12 de R$ 19,90 sem juros. Ofertas campeãs só na Zeni. O melhor está aqui. A Grande Serra Premiada, domingo 6 de novembro. Você vai dar uma goleada, ganhando: primeiro prêmio, um vale compra de R$ 3.000. Segundo prêmio, tem vale compra de R$ 3.000. Terceiro prêmio, tome vale compra de R$ 3.000. E no quarto prêmio, você vai dar um show, ganhando uma moto Honda Start 0 km. 15 vales compras de R$ 300 no Giro da Sorte. Transmissão ao vivo pelas rádios e pelas redes sociais do Grande Serra Premiada. O seu pacote de mídia Grande Serra Premiada só custa R$ 7. Compre e concorra a toda a nossa premiação. Produção Gogó de Ouro. Mais alguém? Sabes que eu desejo acertar. Pontinho da Goma. Temos goma fresca e seca. Temos também pães do dia. Estamos localizados na rua Antônio Roque, próximo a Zezé do Poço, bairro Bela Vista, Fronteiras, Piauí. O Pontinho da Goma está com promoção: R$ 6 o quilo da goma. Para pegar no Pontinho da Goma, telefone para contato: 89 99 75 93 98. Organização Irmão Joãozinho e família Pontinho da Goma. E é a tua mão que me sustenta. Restaurante self-service Coma Bem Sem Balança, onde o cliente se serve à vontade e não pesa. Trabalhamos com todos os tipos de carnes assadas e cozidas. Trabalhamos com delivery. Ligue e peça sua quentinha através do zap 999-87-1320. Estamos localizados na Avenida 7 de Setembro, ao lado do Pague Contas e do Salão Modelo de Raí. Fronteiras, Piauí. Organização Naldinho e família. Restaurante self-service Coma Bem Sem Balança. Nenê Construções, o baratheiro da sua construção. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro em Nenê Construções. Temos uma linha completa de pisos, material elétrico, hidráulico, cimento Mizu, com o melhor preço da cidade de Fronteiras, Piauí. Argamassa, portas, janelas, madeiras em geral, telhas, tijolos de 6 e 8 furos. Temos também bloco vermelho de primeira qualidade, da fundação até a caixa d'água. Tudo em material de construção com os melhores preços da cidade. Você encontra em Nenê Construções. Estamos localizados à rua Abílio Alves de Souza, saída para Caldeirão Grande do Piauí. Organização Nenê de Chico do Celso. Nenê Construções. You close the book, you shut it down. Panificadora não é qualquer uma. Tem que ser Panificadora Mestre Chico, oferecendo o melhor para os seus clientes, buscando sempre inovação do ramo e se tornando referência em sabor e qualidade nesta cidade. Confeitaria, panificação, salgados, encomendas em geral. Qualidade que dá água na boca. Agora, na Panificadora Mestre Chico, você dispõe de mercadinho, produtos de qualidade para abastecer sua despensa, gêneros alimentícios, frios, higiene e limpeza, bebidas em geral com os melhores preços e os deliciosos pães, bolos e muitas outras delícias e o tradicional refresco de seu mexique. Nos acompanhe nos nossos status. Telefones 89 999 32 98 32 e 89 999 11 5301. Nosso endereço, Avenida Landry Salles, Centro, Fronteiras, Piauí. Organização Benjamin e Neuza. Panificadora Mestre Chico, a pioneira da cidade. Motopeças, Joel Ribeiro, mecânica em geral, injeção eletrônica, reparo em motor, com garantia. Fazemos limpeza de bico, dispomos de scanner para diagnóstico de problemas no sistema de injeção eletrônica. A única oficina que dispõe de instalação de partida elétrica na POP 110. Dispomos de reboque para tirar você do prego e conduzir sua moto até a nossa oficina. Nosso endereço, Rua Cesário Alves de Souza, bairro Coab, número 7, Fronteiras, Piauí. WhatsApp 999-746886. Organização Joel Ribeiro. Motopeças Joel Ribeiro. Qualidade e garantia. Mulher, que bicho grande é esse, mulher do céu? Mulher, aqui é um pepino. E olha, mulher, esse abacaxi, coentro, cebola, oscorra linda. Mulher, tu comprou isso aonde? Aqui em Fronteiras. Aqui? Aonde? Agora deixa com eu, com o Matixaguinho. Ah, pois fale, seu Zé. Chegou Hortifruti Guatuense, o estourado de Campos Sales, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti Guatuense. Lá tem tudo, comadre. Da macaúba ao zaro de coco. Eita, do abacaxi ao piuí, do pepino ao agrião, do quiabo à cebola, do mamão ao ai. Ai, comadre, pensou em fruta e verdura? Lá agora tem Fronteiras, Hortifruti Guatuense. O verdurão mais estourado do Brasil. Preço lá embaixo, atendimento de primeira qualidade, entrega ligeirinha, comadre. Graças a Deus que chegou, comadre. Hortifruti Guatuense, o verdurão estourado. E atenção, comadre, toda terça e sexta, chega a novidade, as carradas, direto lá do Vale do São Francisco. É fruta e verdura fresquinha, fresquinha e baratinha, baratinha. Hortifruti Guatuense, na Avenida José Aquiles de Souza, 871, em frente à Panificadora Bom Sabor. Hortifruti Guatuense, o verdurão estourado do Brasil. Agora também, aqui em Fronteiras. Direção é dele, nosso amigo Francisco. Arrocha, Chiquinho. Estação 87, com Tony Oliveira. The heat is on. On the street, inside your head, on every beat, and the beat's alive, deep inside, the pressure's high. Muito bem, assim nós chegamos aqui ao término do nosso programa de hoje, o nosso Estação 87 desta hoje terça-feira. Opa, saiu, né? The heat is on. Muito bem, então chegamos aqui ao término do nosso programa de hoje, nosso Estação 87 desta terça-feira. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso. Obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil. Até amanhã, se Deus quiser e quer, pois ele é bom, maravilhoso. Amanhã a gente se encontra a partir das 8:30 da manhã, mais um programa Estação 87. On the darker side, behind the doors, it's a wild ride. You can make a break, you can win or lose. É isso aí, gente. Colocando aqui o ponto final do nosso programa de hoje, o nosso Estação 87, que volta amanhã a partir das 8:30 da manhã. Fica aqui o meu abraço e o meu carinho a todos vocês. Na sequência, logo mais dentro de instantes, tem o Jornal Fronteiras em Notícia. Ficando por aqui e agradecendo sempre, sempre. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso. Obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil. The heat is on, on the street. Muito bem, vou deixando aqui a última participação de hoje, a participação aqui no programa da Josefa Júlia, lá do Poço da Areia, indicando Amado Batista. E encerrando o nosso programa de hoje, já já eu volto com vocês no Jornal Fronteiras e Notícias, até dentro de instantes. Amado Batista, meu ex-amor, fechando o programa de hoje. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, hoje estou tão só. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração.